Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom, quarta-feira. Hoje é o Dia Internacional do Amor que se consome perante... Sei lá o que, que eu tô falando. Bom, é o seguinte, eu tô apanhando aqui que eu tô tentando colocar a senha do Skype, porque hoje não vai rolar telefone, né, Marco? Senta aí, Marco. Caraca, que estupidez. Você tá recebendo visita no estúdio. Coitado, Marco, toda vez eu te alugo, né, Marco? Eu te amo, Marco. Eu sei disso. Amo profundamente. Como fala a Tuila? Como é que fala a Tuila? Como que a Tuila fala, cara? Ah, só é com quem é que se ele briga é porque ele ama, né? Uma coisa assim, né? Senão, se você não briga também, cara, tá vendo? É porque o cara não tem importância nenhuma. Bom, gente, vocês não têm noção, mas o Marco Escrivão, eu espero não errar, né? Mas o Marco Escrivão, a Nayara Benatti, que é a nossa produtora aqui da rádio, é isso mesmo? Você exatamente. Dela, tal? Ontem, e o Ricardo. E a Erika Kogi. E a Erika Kogi. Uhum. O Ricardo Rodrigues. Isso. E a Erika Kogi. Ontem eles foram para São Paulo. Fazer o que em São Paulo, Marcos? A gente foi para São Paulo receber um prêmio da APCA 2010. A APCA é a Associação Paulista dos Críticos de Arte. É um prêmio que existe há 55 anos e que premia... Começou premiando só o teatro, né? Na verdade era a PCT, uhum. E premiava só os melhores do teatro, assim, os melhores do teatro no ano. E aí foi crescendo e hoje já premia artes visuais, cinema, televisão, teatro infantil, rádio. Arquitetura, que é um prêmio novo, premiou uma galera e tinha muita já música popular, música erudita. Então tinha muita gente boa lá. E vocês ganharam o prêmio como? Rádio, né? Com o programa Tem Uma Banda. Tá. Era um prêmio especial do júri. O programa Tem Uma Banda que é voltado para bandas de garagem, para bandas jovens aí. Já tá no ar isso. Isso. Vocês fizeram um especial, é isso? Não, esse foi o programa em 2010, foi uma edição do programa, foi uma temporada do programa em 2010, foram 4 programas com 4 bandas diferentes e no final a gente realiza um festival com essas bandas para mostrar a apresentação ao vivo. Em 2011 o programa já temos 8 bandas inscritas, então ele vai começar em maio. Vão ser 8 programas e aí em julho vai acontecer também de novo o festival, Tem Uma Banda, tal. Ou seja, resumo da ópera, você agora é um cara importante, é isso? Ah, importante eu não diria, mas o prêmio... Ah. O prêmio... É legal, é interessante, o prêmio é importante. É. E o que é esse prêmio? Quantos vocês receberam em dinheiro ou em espécies? Não. O prêmio é um troféu, você recebe um diploma, um cartaz, assim. E é, assim, uma premiação, como se diz, que dá visibilidade, né? Dá visibilidade pra rádio, dá visibilidade pro nosso trabalho, dá visibilidade aí nesse meio dos artistas, né? Que chique, agora você ficou visível. Interessante. Então. Agora você é um cara visível. É. Eu tô ficando só eu que não tenho prêmio nesse programa. O Felipe acabou de ganhar um prêmio de melhor estudante do mundo, né? Nunca sabia que existia isso. Né? É verdade. Ganhou. Agora você ganhou um APCA, não sei, o prêmio isso. Da crítica e tal. O Ricardo e todo mundo da rádio e tal. Como é o nome da... A Nayara e a... Érica. Agora vocês são super importantes. Ou seja, eu estou tudo lá de gente importante. Só eu que não sou importante. Gente, se alguém quer me dar um prêmio, vou deixar o número de telefone da rádio. Vocês me dão um prêmio também? Sei lá, o prêmio do programa, o cara mais... Sei lá. Ué, esses dias você ganha prêmio pra tudo canto, é verdade. Tá falando isso? Já que a gente tava falando, eu vou fazer só mais um destaque que, na verdade, esse foi o único prêmio desse APCA inteiro. O nosso foi o único prêmio para o interior. Ah, é? Inclusive, o Ricardo lá fez uma fala muito interessante nesse sentido, falando... O que ele falou? Vamos ver. Falou que é importante a APCA ter olhado pro interior, mas que precisa olhar mais, que tem mais coisa acontecendo, que existe arte, cultura e pensamento no interior. Precisam olhar pra cá, assim. Bom, é o seguinte, e aí depois rolou um jantar, assim? Rolou, né? Um coquetel ali e tal, uma coisa. E aí, o que você comeu? Ah, cara, tinha muitas coisas frescas, né? Que eu... Muitas coisas frescas, inclusive você. É, por exemplo, eu. É que, na verdade, a minha mãe gosta de fazer esses salgadinhos meio blacati, blacatá. Eu gosto de comer coxinha aqui, bipada e tal, né? Mas tudo bem. Tava muito bom. Tinha champanhe. Bom, então é o seguinte. Eu preciso fazer uma declaração de amor aqui. Presente, né? Não precisa, porque todo mundo já percebeu que esse meu amor pelo Marco é intenso. O Felipe, eu tô começando a querer pensar. Ainda não é uma paixão, né? Mas tem uma ouvinte, cara, que reclama muito que eu trato muito mal você, Marco. Você lembra? Outro dia ela ligou aqui, reclamando, etc. E tal. Aí eu volto a insistir, gente. Eu trato mal o amor da minha vida, um dos amores da minha vida, né? O Marco, pra mim, é queridíssimo, né? No fundo, tanto fazendo uma declaração, tô olhando no olho, a Mila e a Suzana estão de prova aqui, né? Que tá rolando pingos de choro no olhar do Marco, né? Então, assim, minha querida ouvinte, né? Que ela não quer que sinta o nome dela. Pode ser identificada. Pode ser identificada. Entendi. Minha querida ouvinte, é amor. Como diz aquela música, a gente vai fazer o seguinte: tem a música aí, é amor do Zezé Camargo e Luciano. Então, nós vamos tocar depois, é amor, pra gente falar que realmente é amor. O Felipe ainda rola um clima. Porque não, ele falta, entendeu? Tá sempre, sempre arrastando gente aqui, enfim, ele tem as outras, né? Ele tá, agora tá tranquilo lá em casa, Felipe? Boa tarde. Tá tranquilo, graças a Deus. Boa tarde. Tá tranquilo. Tá tudo em paz. Aliás, um beijo pra mãe, como chama a mãe? Leia, um beijo pra você. Aliás, conheço a Leia desde a infância, né? E você viu que esse programa tá ficando bem familiar. É. E falando em familiar, Marco, chegamos aqui como sempre. A semana passada, inclusive, chegou uma moça, passou mal. Ela ficou gelada aqui antes de começar. Sim, o programa. Sim, ficou, né? Toda tensa. Engraçado, tal. Né, cara? Por que que sempre rola isso, né? Não, engraçado que a hora que destampa falar também, quem é que segura, né? E hoje tinha uma pessoa que tava nervosa. Tem gente aqui, assim, né? Que ela tá coçando as mãos. Você sabe quando você vai no dentista, você tem 6 anos de idade? Ela você fica... pergunta assim, como é que vai ser? Aí você vai e fala assim, vai tomar uma injeção na testa. Parece que tá ali na sala do dentista, na sala de espera, ouvindo o motorzinho de quem tá lá dentro. É mais ou menos isso aqui, né? Então, eu acho que se eu estivesse na sala do dentista, eu não estaria tão nervosa. Tudo bem? Então, tudo bem. Eu tô esperando a injeção pra relaxar mais. Ainda não essa chegou. Injeção. Você tá acabando de tomar a injeção, já tá valendo, né? Mila Rissetti, tudo bem, Mila? Tudo arquiteta. Bem, tudo arquiteta. Você tá, você muito voltou legal. Pra, eu, você é São Carlense que voltou pra São eu Carlos. Eu sou São Carlense que voltei pra São Carlos e eu concordo plenamente com o que você falou agora. Essa história de todo mundo ter que olhar um pouquinho mais pro interior, a gente tem muita coisa bacana acontecendo aqui, muita gente em várias áreas da cultura, e exatamente. Eu acho que a gente merece assim, um olhar aqui. E precisa, pra gente, né? É, tenho certeza. E parabéns pelo seu prêmio. Muito obrigado. Parabéns. Só uma perguntinha, você vai sair aqueles dias que você sai do programa correndo, assim, é isso? Não, hoje não, hoje não tá que, eu, que eu voltei hoje de São Paulo, amanhã. Então tá bom, hoje tem cerveja no Beba, tá? E ótimo. Bom, é o seguinte, do outro lado, né, na outra ponta, você vai ficar no programa ou você vai sair? Você tá no meio de uma reunião, você vai ver, tá tranquilo? Tá gostoso aqui. Só a única coisa que eu tô apanhando aqui, Marco, é o seguinte, vocês disseram, hoje tem Skype. Eu abri, tá no Elvio aqui, o único porém é o seguinte, não tá aparecendo o meu povo online aqui. E até o povo que já tá chamando aqui, quer participar, aguenta um pouquinho aí que, assim, pô, né, a gente tava com o Skype, nossa, você vai virar isso, é? Beleza. Bom, e aí na outra ponta, então, a gente tá recebendo uma pessoa também que já conhece, aliás, conhece há muito tempo, né? Acho que uns 10 anos. Uns 10 anos, exatamente. Suzana, tem um sobrenome bonito, ouvindo coisa, que Flores. É Suzana Flores. Olha que chique. Então, Mila Rissetti e Suzana Flores, que a Suzana, ela tem uma farmácia. Isso. Na cidade, chamada Píldora. Píldora. O que significa píldora? É pílula em espanhol. Pílula em espanhol. Isso. Olha só. E você, obviamente, então, flores vem de espanhol. Então, dos espanhóis. Não, não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Na verdade, essa é uma mudança muito radical. De Campinas para São Carlos, de repente. Por que Campinas? Você morava Porque em Campinas? Porque a gente morava em Campinas, né? A gente? Eu e minha família. Tá. Marido você e as crianças. Então? Não, na verdade eu sou gaúcha. De onde? Novo Hamburgo. De onde? Novo Hamburgo. Agora ela falou como gaúcha. Novo Hamburgo, né? Começa a perguntar, já começa a puxar o sotaque. Toma leite, tomava vinho com pão de manhã cedo, né? Essas coisas. E aí, você veio pra Campinas fazer estudar? É, não. Na verdade, casei e vim pra Campinas, né? Vim casar e morar em Campinas. E depois e que a gente... É isso? Desculpa a pergunta, mas 90. Foi quando você veio... 90. Pra Campinas. E 2000 eu vim pra... Ou seja, de cada 10 anos, 2010 você vai mudar, então. Não. Agora, não, agora eu já sou São Carlense. É tudo verde, tudo... É. Está faltando uma pessoa nessa roda. Que ela confirmou. Está atrasada e já vai chegar. Ah, é? Ela avisou? Aham. Nós vamos receber a Vânia, que também é uma mineira. Então, a Mila é São Carlense. Eu sou São Carlense. Rissete, né? Isso, tem até nome de rua, Rissete. É, tem. Não, o que que é? Rissete bairro. Bairro, é mais importante. É, né? É onde moramos meus avôs. Jesus, essas coisas. Mas Jesus ainda. Jesus não tem como. Tem nome de trem. Escrivão deve ter também, né? O quê? Nome de rua, assim, escrivão. Não lembro, não. Fausto, relojaria Fausto tem o nome de rua também, tem? De rua não, um livro. Um livro? Do Goethe. Do Goethe? Ah, ele é chique, né? Ele é chique. Ele quer saber a minha senha. O Marco quer saber da minha senha. Eu não posso dizer que eu tô no ar, que minha senha é... Número... Por que você quer minha senha, Marco? Você viu que eu interrompi ela só pra falar? O Marco depois se atrapalha, né, cara? Eu achei que você ia me passar assim. Ah, tá. Beleza. Ah, não, eu posso passar, mas agora já foi. Suzana, desculpa. Você tava contando então que veio. Então, de... porque o nome Píldora, né? Isso. Então a gente chamou os dois filhos, um tinha 3 anos, o outro tinha 9 anos, né? Pra dizer que eles iam perder os amigos, a escola, tudo, ia mudar todo o ambiente. E daí a gente levou eles no McDonald's pra comer um lanche. Ah, e daí a gente pediu pra eles, vamos ajudar a escolher o nome. E justo na bandeja, naquela bandeja de papel, tinham várias coisas em várias línguas. Ah, e tinha uma pílula. Ah, e daí meu filho falou, por que não Píldora? Pílula. É, e daí a gente veio pra cá e testou o nome. E daí, e aqui como tem muito italiano, né? Eles chamam Píldora, Píldora, Píldora, qualquer jeito. E pegou o nome, então a gente... apostou nesse nome. Muito bem. Bom, e aí eu quero esclarecer o seguinte também, porque meu óculos está caindo, pedaços dele, né? O Valdir não conserta direito, né? Ele vai matar. Bom, é o seguinte, e aí, então, nós temos a Mila, que é uma arquiteta. Você tem um escritório, né, Mila? Tenho. Na cidade, tenho onde um fica? Escritório na 7 de setembro, 2303, tenho minha sócia, entre Adriana. Quanto, entre onde? Entre a Dom Pedro e a São Joaquim. E minha sócia Adriana, muito querida. Tá. E minhas outras também queridíssimas que trabalham comigo. A Dani e a Ana Cláudia. Na 7 de setembro, entre a... Entre a Dom Pedro e a São Joaquim. Quase na esquina já da Dom Pedro. Quase, né? Quase isso mesmo. Uma casa branca. Aliás, isso, uma casa bonita, né? Uma casa antiga. Daquelas que não tem garagem ainda. Isso aí, que inclusive eu Vocês gostaria até quintal? De fazer. A gente. Não, é uma casa antiga, tem toda a configuração daquelas casas assim, antigas de fundo de lote. A gente tem. A gente trabalha no centro, mas com toda a paz de passarinho e tudo mais, porque a gente fez o máximo para preservar a casa e mostrar que imóvel. Antigos, eles também podem ser aproveitados de uma maneira como é que eu vou te dizer, ele pode ter o uso que a gente precisa, o uso moderno, entre aspas. A gente preservou o que pôde e inclusive a gente recebeu a isenção total de IPTU por causa da preservação do imóvel. Bom, a gente vai falar disso, inclusive daquela ideia nossa da casa isso, do Euclides da Cunha. Isso e tal. Mesmo, isso Mas mesmo. É o seguinte, Mila, você já foi convidado para tomar um café lá na casa nova da Vânia? Ah, já irei amarela. logo, já. Inclusive. Eles não queriam deixar eu entrar, mas eu fui. Logo, né? Logo estarei lá. Era uma loja que ficava na Carlos Botelho, Carlos Botelho. É a Vânia Carvalho. Vânia Carvalho. Tá aqui com a gente, acabou de chegar. Tranquila? Parece. Não, porque tem gente que tava reclamando aqui, né, Marco? Que tava desesperado, mas você já viu que já tá falando. A injeção já tá fazendo efeito. Segura, né? Agora. Segura, né? Agora não para mais. Bom, então, aí a semana passada eu fui invadir uma casa, vi uma plaquinha, assim, umas roupas bonitas que eu passava lá. Aliás, deixa eu fazer uma pequena observação. Já esteve aqui no meu programa bastante gente, Alice, Altomani, a Ana Escrivão. Pessoal do equilíbrio, pessoal do coisa. Ah, gente, e até a Vânia fez uma pergunta, o dia que eu fui fazer a convite lá para ela, ela me fez uma pergunta no final da nossa prova. Ela disse o seguinte, quanto que custa, né? Você veio aqui fazer o convite. E eu queria deixar bem claro aos nossos ouvintes todos e todas as nossas ouvintes, né? Que, na verdade, o programa Paracatu Zoom está dentro de uma rádio pública da cidade de São Carlos. Teoricamente, todas as rádios deveriam ser públicas, porque elas são concessões públicas, etc. e tal. Nenhuma das pessoas que vem no programa, né? Nenhuma delas, com exceção do Marco, que está aqui, que é obrigado a pagar uma cerveja para mim toda quarta-feira, né? Hoje, inclusive, porque tá sem dinheiro todo mundo aqui. Mas a pergunta, a questão é a seguinte: então, dentro dessa perspectiva, a gente convida as pessoas sempre para vir no programa, né? Para participar do programa, porque na verdade as pessoas precisam vir aqui contar. A ideia é discutir um pouco, falar um pouco da cidade, das coisas que acontecem pela cidade. E aí eu fui lá, vi uma placa que uma pessoa que mudou, que estava na Carlos Botelho, quase esquina com a. Episcopal. Episcopal. É. Né? A Vânia Carvalho, que aliás é uma loja que me chamava muita atenção, porque tinha uma cara de mineridade, né? Aquela porta era bem pequeno o espaço, mas tinha uma coisa ali que era bem legal, diferente. Aí tinha uma placa esses dias, tinha uma placa lá enorme, tava assim: eu não tô mais aqui, eu tô lá embaixo. Aí eu fui lá embaixo e agora vocês estão onde? É, Rua São Sebastião, 1544. Tá, e também ali bem maior o espaço, maior. Um espaço bem grande e tal. E vocês sabem por que que eu convidei vocês para vir no meu programa? Alguém tem ideia? Porque então, foi a primeira pergunta que todos vocês... Sempre é uma surpresa, como é óbvio. Mais ou menos. Mas a gente enfrenta, né? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. Aí, vocês perceberam que eu estou meio bagunçado aqui, que está caindo coisa, o nosso não está entrando, tal, né, o Skype. Mas é o seguinte, a ideia desse programa, quando a gente começou esse programa, começou até por um acaso, uma conversa minha com o Ricardo, de que precisávamos pensar um programa onde que ele fosse um pouquinho mais além, né, de simplesmente contar, por exemplo, das teses dos professores da universidade, de não sei o quê, papapá. Uma das ideias, que eles até riram aqui na hora que acho que a Suzana já tinha chegado também, quando eles falaram arte, cultura e pensamento. O programa Paracatu Zoom, ele tenta fazer isso, fazer um diálogo com a... Eu estou todo explicativo hoje, né? Estou chique, né? Eu acho que talvez didático. Eu estou do lado de dois premiados, né? Então você tem que sentir... Tem que valorizar. Você tem que sentir. É didático, gostei do didático. Bom, enfim, aí é o seguinte, então o programa é para discutir a cidade. E aí, esses dias eu vi a loja, né, da... Uhum. Da Vânia Carvalho. Aliás, o nome da loja é Vânia Carvalho mesmo, né? É. Vi essa loja, aí você passei em frente lá da Pildora. Aliás, a Pildora faz tempo que eu passo em frente e entro, inclusive, porque eu compro meus trens tudo lá. O Marta fica brava às vezes, mas eu vou lá comprar também, né? E então, assim, aí e vi o escritório da Mila. E vi que vocês estão com uma... É, de uma certa maneira, as três estão com um outro olhar para a cidade de São Carlos. A Mila é São Carlense, a Vânia é de... Eloy Mendes, interior de Minas Sul Gerais. De Minas. Sul de Minas, maravilhoso. Aliás, uma cidadezinha interessante, bonita, né? Já tive o prazer de dormir algumas noites lá e comer pão de queijo. Em Eloy Mendes? Sim. Nossa. É, e com um espetáculo, mas enfim. Aí, o que que acontece? Acontece que... Aí, então, esse olhar das três, começaram a ter uma coisa... A pergunta é, para começar a prosa, por exemplo, vocês estão envolvidas, acho que a Suzana está envolvida com uma questão da tal da Cidade Alta, né? Que, é. O que que é a Cidade Alta, Suzana? O Alto da Cidade, na verdade, é os comerciantes que ficam no alto da cidade, que seria Carlos Botelho, 15 de novembro, Padre Teixeira, São Sebastião, se uniram para fazer o comercial e fazer ações junto do comércio lá de cima, né? Comércio lá de cima. Isso. Imagina quem é que está ouvindo o nosso programa, que o comércio lá de cima em São Carlos significa o seguinte: quem não conhece, porque esse programa é muito ouvido na internet. Muita gente, inclusive tem gente hoje, estamos esperando o Skype, tem gente em Zaragoza, tem gente já de França, México, enfim, tem vários lugares. Então, quem não conhece São Carlos, imagine uma, mais ou menos, a imagem que eu tenho de São Carlos, também sou carlense, a imagem que eu tenho é aquela da montanha russa. São Carlos é mais ou menos isso. É. E o que que é, então, esse comércio? E, na verdade, assim, o centro de São Carlos é muito grande, né? Onde é designado o centro. Ele pega quase toda a Avenida São Carlos, atravessa praticamente uma extensão muito grande, né? Então, a gente está querendo formar uma nova área, até chamar, ser um sub-bairro do centro, chamar Alto da Cidade. O que acontece com isso? A gente tem baixo custo de publicidade, né? Fazendo de tudo isso ações, junto. A gente faz tudo junto. Então, a gente faz uma mensalidade muito baixa, assim, se você for avaliar todos os eventos que a gente consegue fazer, né? Isso tudo dentro do grupo Empreender, que é da ACISC, né? E com isso a gente faz propaganda na televisão, faz as campanhas de Natal, Dia dos Namorados, consegue comprar os prêmios, faz algumas atividades em benefício ao bairro também. E é esse o objetivo. O bairro, que na verdade é o centro, né? O centro alto, o centro mais alto. A Vânia chegou aqui quanto tempo, Vânia? Eu tô há 7 anos. Já está com a loja ali há 7 anos? Não, 3 anos. É, porque é bem recente. É. E já está envolvida com esse processo também? Ainda não? Como é que tá? Tô tentando convencer. Tá tentando convencê-la. É. Como que é esse processo de convencimento, Suzana? Então, na verdade, agora, essa época, a gente já está com todo o planejamento do ano pronto. A gente já está com todas as campanhas que vão fazer. Geralmente, a gente faz algumas atividades na Praça da 15, né? Mais ou menos os brindes, dos sorteios, dos eventos todos estipulados, todo o cálculo de custo anual, e vai apresentar esse planejamento para os comerciantes, né? Então ele tem duas opções: ou entrar no planejamento completo, que pega rádio, TV, o nosso guia de compras, né, que a gente faz anualmente, ou ele participa só do guia. Muito bem. Bom, e aí, dependendo do programa, do resultado do programa, sempre sai daqui alguma, por exemplo, dia 16, que o Marco já até me fez uma pergunta aí, dia 16 de abril, abril o próximo mês, né? 16 de abril, nós vamos... Aqui teve um debate sobre o Plano Nacional de Educação, com os deputados e tudo mais e tal. Esse plano está indo agora para discussão dia 16 de abril, no CAASO. Nós vamos fazer um Paracatuzum especial, no sábado, lá no CAASO, né? Uhum. Onde nós vamos receber deputados da Comissão de Educação e Cultura, tal. Nós vamos receber educadores da região, secretários de cultura, tal. A ideia é sair dessa roda. Vocês foram convidados, agora vocês vão entender o que é injeção, né? Sim. A ideia dessa roda é sair daqui desse programa já um encontro também para a gente discutir cidade, a moda e o transeunte, o público, tá? Provavelmente num sábado a gente vai partir de uma discussão em cima disso. Então a ideia é aprofundar um pouco isso, né, que a Suzana está levantando aqui, sobre o que chama cidade alta, o alto da cidade. Alto da cidade. Alto da cidade. Tenta sacolinha, vocês estão fazendo umas isso, coisas. É, porque a gente desde o início entrou na onda da sustentabilidade. Então a gente tenta todos os trabalhos que a gente faz pensar bem no que vai fazer, no que vai gerar de resíduo, né, e trabalhar dessa forma. Muito bem. Então, o pessoal que está ouvindo, né, já fique atento, então, porque o Alto da Cidade já é uma proposta que já está andando, apesar, como ela disse, estou tentando convencer a Vânia, mas ela já está aberta. Mila, e aí? Como é que você dialoga enquanto arquiteta com isso? Uma pergunta meio estúpida, não, né? Eu acho até difícil. Porque eu gostaria até de fazer essa pergunta para a Suzana, porque ela estava colocando que esse programa tem a intenção também de beneficiar, inclusive, pontos da cidade, dialogar isso, com a cidade. Então, isso. Eu gostaria de saber em que nível, assim. É que, na verdade, uma grande parte do bairro também tem muitos... faz a parte histórica da cidade, muitos prédios. Sim, então, de interesse tem histórico. Isso também, né? Tem, então, muitos prédios. Então, bastante. Faz porque parte é a região, do né? É um quadrilátero. Muito central. Bem. E aí chega uma senhora de Eloy Mendes, né? Com uma mala. Lá em Tamoio a gente chamava de mascate, né? Chega uma mão. Pode atender. Vamos atender. Ela mandou desligar, eu desliga, não sei como. Daqui que nós desligamos. Peraí. A gente desliga pra ela. Um minuto que ela tá no programa, depois ela fala contigo. Bom, e aí é o seguinte: a Vânia vem com uma mala lá de Eloy Mendes e monta uma, né? Vem com um mascate. A gente chamava de mascate, né? Aliás, me lembra muito. Aliás, você fala uma mala. Se eu achasse essa mala, eu ia botá-la, dar de presente pra você. Porque tem uma coisa muito de Minas mesmo, né? Teu espaço lá, muito. Né? Muito. E o que é exatamente o teu espaço? O que você pretende com essa loja, Vânia? Aonde você quer chegar? Esquece o celular. É um... Onde eu quero chegar? Onde você quer chegar? O que, que você quer? Porque ali você percebe que você quer mostrar alguma coisa diferente, né? É, a mesma coisa, como era no antigo endereço, entendeu? É. Só que lá é mais assim, acho que vai ficar mais aconchegante, tem um... eu não vou ter, assim, porta diretamente pra rua, sabe? Uma entrada, assim, muito... Então é uma entrada mais na lateral, é meio que loja, meio ateliê... Tá, mas o que é? Você quer passar alguma coisa ali? Por exemplo, é óbvio que tem um pouco da tua história de vida, que é Minas. É. Quem entrar já vai olhar que tem... Aliás, você sente... Uai! Você começa a dizer... Começa a falar mineiro, sabe? Sim, meio de ré. Não é sério. Isso é proposital. Ou seja, a sua moda é pra esse tipo de você caminha um pouco pra essa linguagem, né? Caminha. É isso. E o que você quer trazer pra São Carlos? Então é um pouco do que você viveu em Minas, seria isso? Sim, sim. E o que você viveu em Minas? Isso aqui é um consultório psiquiátrico. Vamos lá, o que você viveu? Quanto tempo você morou em Eloy Mendes? Eu tenho 15 anos que eu saí de lá. Tá. Bom, então significa que foi uns 5 anos que você morou lá. É. É. E aí? Tá. E aí? Então, uma pouca... O que você traz de Minas? O que, que Minas tem diferente, por exemplo, nesse pedaço? Em questão de falando-se de moda, é... dizem que o mineiro é muito criativo, né? Mas tem uma coisa que eu ouvi de um mineiro maravilhoso, aliás, chamado Arnaldo Godoy, um grande beijo, que é vereador em Belo Horizonte. O único vereador cego que eu conheci. Você não pode falar mais isso, cego, né? Hoje me... Pode. Mas tem que falar que é deficiente visual e brinca, uhum. né? O Arnaldo me dizia o seguinte, ele falava que Minas, na verdade, falava que é o estado de Minas. Eu falei, não, Minas é um estado de espírito. E é mesmo, né? Minas tem uma coisa diferente. E, por exemplo, São Carlos, isso, Mila, isso que você está falando da arquitetura, do embelezamento, não é nem embelezamento, da fachada, da coisa, é uma coisa muito italiana, né? Muito mussolínica, não é não? Então, consegue ver esse diálogo? Eu acho que, não consigo ver assim. Eu acho que assim, na verdade, o que eu consigo ver é que a gente tem muito pouco interesse em preservar, né? É. O que é uma pena. Então, por isso que eu não consigo... Eu acho que assim, a gente é uma cidade que... de origem do café, que teve uma imigração muito forte italiana, mas não só. Então, a gente tem esse diálogo todo e todas tudo junto, né? Assim, todas essas influências. Mas o que eu vejo hoje, que é uma pena, é que eu vejo muito desse patrimônio... ser bastante, assim, degradado, tipo que demolido. Aquele especial que a gente fez, aquele caderno sobre a casa de Euclides da Cunha, que virou só uma fachada, esses dias fizeram uma fotografia. Eu acho que, assim, tudo tem que vir, o novo, entendeu? Mas por que não também a gente preservar, né? A gente tem tanta riqueza e a gente está perdendo. É uma pena, no meu ponto de vista. Fala, né? Suzana. Não, eu também, eu concordo com ela. Eu acho que a cidade é tão bonita, isso, né? Isso, e eu acho que o governo tem feito um trabalho muito legal na cidade, né? Tem, mas eu acho tentado, que peca nisso. Não, tem isso, tentado mesmo. É, mas eu acho que tem que fazer mais. Tem que tentar. Eu acho que tem que priorizar isso. É. Porque você vê nas cidades menores que São Carlos estão, às vezes, colocando isso em prioridade maior, né? Mas é uma tentativa. Mas junto a isso, Suzana, eu acho que assim, tem muito da especulação imobiliária. Quer dizer, o mercado é muito dinâmico, né? E eu não sei se tem a questão, né? do proprietário da casa. Isso também, que eu tô te falando, que não, assim, a gente não que também tem não quer, essa... né? Ele quer mais que destrua tudo e ele possa vender por um valor. É, isso, a gente não tem essa cultura, uhum, entendeu? Uhum. Que é uma pena. Por exemplo, a Vânia tá, eu sei, eu moro lá perto da futura loja dela e ela tá se instalando numa casa que é uma casa de, sei lá, da década de 60, 50. Eu acho aquela casa um patrimônio, uma riqueza, ela é linda, eu achei muito legal. Você já entrou lá? Não, eu nunca entrei, mas assim, como é na minha vizinhança, eu caminho muito, ela, eu já tinha olhado pra ela várias vezes, ela mora no meu coração, assim, ela é preciosa, entendeu? Assim como a casa do meu escritório, eu sempre olhei pra ela, assim, com outros olhos. O que era? Uma casa residencial? Era uma casa residencial, mas é uma casa que é muito bacana, porque ela tem muita história. Então, eu tenho vários clientes que cada um teve uma experiência lá dentro. Então, tem gente que já entra lá e fala, nossa, já fiz ginástica aqui, porque tinha uma professora, não sei o que lá. Daí eu tenho um tio, avô, que a casa era da família dele. Ele ficou emocionadíssimo quando ele entrou, porque ele viu que a gente preservou o que pôde. Entendeu? E não é só preservar... Olha só, Elvio, tem uma diferença grande. Não é preservar para congelar, entendeu? Sim, inclusive, sim. Você que conhece lá o escritório, você viu como a gente atuou lá. Ele funciona como um escritório de arquitetura hoje. Mas, assim, o fato de você preservar, poder usar aquilo como um escritório de arquitetura e uma pessoa que já teve essa experiência dentro da própria casa como uma experiência familiar e entrar e se emocionar porque acredita que aquilo está preservado, para mim é um grande presente, entendeu? Então, eu acho que a gente devia pegar, assim, devia ter essa cultura de poder aproveitar o que a gente, o que já, entendeu? Não, sabe, tudo é tão descartável hoje, entendeu? Inclusive isso. Tem algum comentário, Marco, que você quer fazer sobre a Mila ou não? De quem? Não, é o seguinte, você lembra como que ela chegou aqui? Ah. É? Eu cheguei à conclusão hoje, assim, vendo, mas né, com referência à semana passada, que as pessoas que ficam mais nervosas, às vezes parece que elas têm tanta coisa pra falar. Exatamente. Que elas ficam muito nervosas quando elas chegam, entendeu? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um Gardenal 100 cada um aqui, né, durante a... E é o seguinte, vocês tinham separado música? O que que é? Tem alguma música? O Felão separou alguma coisa que parece que ele tá apaixonado. Não, não, tá... nem pensar, cara. Eu separei uma música naquele que você pediu de amor pelo Marco. Vocês viram essa música? De amor pelo Marco. Ah, é, é. Então, aí eu achei uma que o título me... Vamos só falar do nome da música. Amor de Boteco. Ah, não, não, não. Menos. Então, você não vai fazer declaração de amor aqui. Vê o que que tem do Beto Guedes. Pronto, nós vamos fazer uma homenagem à Vânia. Vê o que que tem do Beto Guedes. Depois a gente vai fazer uma gaúcha. Nós vamos isso, tocar uma coisa gaúcha aqui. Beto Guedes. Você não vai ficar fazendo... Mas você não pode deixar o cara ficar botando um correio elegante aqui dentro, velho. Cara, eu costumo deixar as pessoas meio livres, assim, sabe? Não. Quer fazer amor, vai fazer amor em outro lugar. Não é no meu programa. Temos várias do Beto Guedes aqui. Ele está dele fica roxo. Vai lá, vai lá. Convida ela pra ir no cinema, faz outras coisas. Vem com esse papo. Não é querer fazer merchandising. Ele quer fazer jabá, sabe o que é jabá? Jabá é quando pra tocar uma música os caras dão uma grana a mais. Ele louco, quer fazer jabá com o amor dele aqui. Uhum. Não vai fazer jabá. Sacaneei você. Calma. Mas, como? Nada. Fala. Beto Guedes, várias músicas. O que tem? Por exemplo. Temos a página do Relâmpago Elétrico. Não. Como Nunca. Não. Cruzada. Cruzada pode ser. Pode cruzada ser, pode ser. Pode ser. Então, vamos... Cruzada. Então nós vamos vir cruzada pra trazer um pouco de Minas pra essa conversa. Quem sabe até o final do programa, role aqui um pão de queijo. Aí já tô mudando todo o sotaque. Nossa. Tá bom? Porque aqui tem mineira, aqui tem tudo, gaúcho. E o Marco fala um pouco de karaokês. Como é que você fala merda, né? Merda. Caraca, neguinho. Então vamos ouvir Beto Guedes para ficar um clima mais mineiro. Vamos lá. Sozinho por essas ruas, sei do perigo que nos rodeia pelos caminhos. Não há sinal de sol, mas tudo me acalma no seu olhar. Não quero ter mais sangue morto nas veias. Quero o abrigo do teu abraço que me incendeia. Não há sinal de casa, mas tudo me acalma no seu olhar. Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha. Você também se dá um beijo da abrigo. Flor nas janelas, acasalho no seu inimigo. Você também se dá um beijo da abrigo. Se dá um riso, dá um tiro. Não quero ter mais sangue morto na veia. Quero o abrigo do teu abraço que me incendeia. Não há sinal de paz e tudo me acalma no seu olhar. Janelas da casa, olho do seu inimigo. Você também se dá um beijo, dá abrigo. Se dá um riso, dá um tiro. Para Katsum. Bom, voltamos agora sim, eu consegui, agora o povo que estava reclamando que não estava conseguindo participar, nós vamos conseguir colocar no ar aqui o povo, vamos começar já a testar o Skype, deixa eu ver se alguém vai, vamos pegar de surpresa alguém, vamos ver, para alguém que está fora do país, assim, dormindo, deixa eu ver, peraí, não, esse aqui é sacanagem, esse daqui não é... Vamos ver se ele atende, mas não vai atender, não tem como. Bom, é o seguinte, deixa o povo carregar aí. Eu tenho que dar uma notícia, é o seguinte, acabei de receber uma carta via e-mail muito bravo que eu não fui no Congresso Brasileiro de Teatro. Você foi no Congresso Brasileiro de Teatro, Chico? Você também foi, Felão? Não fui. E por que, que os caras ficam bravos? Porque eu não fui. Não tem importância nenhuma, não tenho nada com o teatro brasileiro, mas eu vou ler a carta que eles me mandaram aqui, ok? Tá tudo bem? Uhum. É? Tudo bem. Tá frio aqui, gente? Tô vendo que tá todo mundo encolhido. Braço cruzado, tá tudo em paz, tá, o clima tá tranquilo. Vocês me dizem, eu. Só falta pão de queijo. O Congresso Brasileiro do Teatro, realizado em Osasco, São Paulo, nos dias 26 e 27 de março de 2011, provavelmente sábado e domingo, 26 e 27, né? Exato. De março, reuniu profissionais do teatro nacional de 20 estados e do Distrito Federal, com o objetivo de discutir e refletir sobre as atuais políticas públicas culturais executadas pelas instâncias públicas e privadas. Ah, cara, é muito grande. Desculpe, meu velho. A gente vai ler isso com mais calma. Vamos disponibilizar isso no site. É uma carta muito grande, querendo discutir a pauta do teatro no Ministério da Cultura, né? É, outra queixa aqui do ouvinte, que eu não falo mais sobre o Ministério da Cultura. Cara, isso não é problema meu, né? O Ministério da Cultura, é, enfim, o Ministério da Cultura tem seus... Marca quer falar sobre o Ministério da Cultura? Também não, enfim. É, quem quiser entra no Google, bota lá Ministério da Cultura, porque de fato a discussão ali não nos pertence. O Marco já disse aqui no começo do programa que precisa trazer a pauta para o interior, então a hora que o Ministério da Cultura vier para o interior, a gente conversa com o Ministério da Cultura. Combinado assim? Beleza. Beleza? Então eu não vou aqui ficar falando de o que, que eu acho disso, o que eu acho daquilo. Bom, beleza. Então são essas pautas. Saímos de Beto Guedes, voltamos para cá. Vocês estão entendendo que assim, começaram a entender o que, que é o Paracatu Zoom, né? Pode falar, Vânia. Você estava morrendo de vontade para falar alguma coisa. O que, que era? Conta para nós. Você lembrou lá de Eloy Mendes. Eu estava lendo os seus pensamentos aqui. Ai, que meu rolou? Deus. Não, do que, Di? Não sei, você falou assim, eu comecei a costurar com 12 anos, você estava pensando assim, você queria contar, quantos anos você tinha quando você começou a costurar, você costura? Não, eu na verdade não, eu sei, mas eu não gosto, eu só crio... Você não gosta? Não, não, não gosto muito não. Da máquina em si? É, da máquina, não. Não, e o que, que você gosta? De criar. É. E como que cria sem a máquina? Sim. É, você desenha no papel? É, no papel. É, eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade. Eu vejo um tecido e eu consigo enxergar a roupa pronta. Ah, é? Consigo. Eu não tenho essa facilidade. Eu tenho. Eu consigo costurar. Então, vamos juntar os três aí. Eu costuro. Então, eu consigo, eu visualizo, entendeu? Eu tenho facilidade. Eu sou de... A família da minha mãe, todas... eram as melhores costureiras da cidade. E eu não fiz faculdade de moda. E você mas cresceu no meio de retalhos, então? Cresci. E você juntava retalhos, costurava? É, sempre gostei. Desde de mocinha, já nem imaginava, nem sabia o que era patchwork, essa, é, né, essa combinação, combinar retalhos, estilos diferentes, estampa, xadrez, listras. Desde criança, sempre dei palpite nas costuras da minha mãe, das minhas tias. E, mas fazia roupinha para boneca também, não? Não, cheguei, chegou a fazer não. Essas coisas. Mas é, a faculdade de moda também, ela é meio recente, né? É. É. Os anos 70. Não, mas que eu vejo que é... Ah, não, tá. Faculdade de moda, mesmo. Depois de 90, na década de 90, né? Minha mãe fez o curso, meu curso de costureira pelo Senai, em que 50 e pouco, essa coisa. Aliás, eu aprendi com ela. Escondido, porque era coisa de viado, né? Não podia costurar. É, o único da família, enfim, até contei a história pra ela. E você, Suzana, costurava lá no Sur? Costurava. Costurava o quê? Eu fazia roupa de todas as bonecas. Eu só não brincava com as bonecas. Mas na máquina, você costurava na máquina? Na máquina, aquela pretinha com pedal e ficava costurando. Uhum. E não costura mais, nunca mais. Tem uma máquina em casa? Tenho. E que máquina que é sua? Uma Singer. Aquelas antigas? Não, uma preta. Nova. Nova? É. Elétrica? É. Eu não sei, apanha daquilo. Você só encosta e costura tudo. Esse é o problema. Essa é boa. É como dirigir sair de um Fusquinha para um Mitsubishi. É, mais ou menos isso. Aí fazendo propaganda, Mitsubishi está pagando. É mais ou menos isso. Eu não consegui até hoje. Já tentei várias vezes elétrica, mas o apanho tem que ser na choque, choque, choque, senão não tem. E você teve uma? Você tem uma máquina? Você teve uma máquina? Ou tem, enfim? Tenho. Como tenho que é? Várias. É, várias. Antiga, moderna. Tá. Ela tem uma de manivela lá que eu vi. Assim. Tenho. Foi uma das primeiras, uma máquina inglesa, da Singer também. Então, mas é importada, que nem aquela história que eu te contei, que veio com a minha avó. Na sua, né? Não. A sua veio também? Não, a minha não. Mas chegou a ter alguma máquina de avó, essas coisas? É, aqui eu usava na casa da minha mãe, né? É, e o que era? Avó. Essa você era lembra? Singer. Singer. Era inglesa Singer. Também. É, deve ser, né? Tá. Era uma pretona pesada, assim. Saía de lá e não conseguia, o joelho doía, né? Arrebentava a correia. Exatamente. Costura, essa que era o grande lance. É. Aliás, até hoje eu não consigo entender por que aquela correia de couro. É. Né? Aquela correia redonda de couro, que eu não consigo entender por que aquilo. Até hoje, eu falo, meu Deus. Quem teve aquela engenhoca ali era... O que, que você tá olhando, Mira? Conta pra mim. Você tá achando absurdo. Mas é como é Porque né? eu não aprendi a costurar. Você não aprendeu a costurar? Olha, minha mãe costura super bem, minha mãe é super talentosa. E você não queria? E eu tava pensando nisso, por que será que eu nunca... Mas por que, que será que você nunca? Vamos lá. Eu não sei, isso eu também, você não disse que é um problema assim profundo, não vou falar. Você tem que chegar nunca, a conclusão. Nunca. Foi engraçado. Você tá furando o dedo na máquina? Ah, já fiz bordado, já, assim, coisas assim, manuais, mas assim, é muito interessante porque eu acho que assim, eu entendo a Vânia, porque o ato de criar, né, ele vem muito de dentro pra muito. Fora, né? É. Tudo bem que isso é assim, você tem, ela tem toda a noção da modelagem e tudo mais, mas assim, acho que nem toda boa costureira tem o talento que um estilista tem, né? Porque é a criação. Daí você pode entender do ofício, que deve facilitar muito a sua vida. Assim como, por exemplo, eu posso entender de obra, mas não preciso... acho que esse conhecimento só me acrescenta, né? Mas é a criação é um pouquinho antes, né, disso tudo. O conhecimento acrescenta, mas a criação é outro processo, é outro, né? É outro processo. Então, era por isso que eu estava pensando enquanto você falava. E quando que você parou, Suzana, de costurar? Eu? Ah, de vez em quando eu faço algumas coisas ainda. Ah, é? É. De vez em quando eu faço algumas coisas, tipo... Quando eu acho quando eu fico com vontade, sabe? Quando você tá meio cheio de coisa pra fazer, aí eu vou lá, compro um pano e faço um negócio. Ah, é? Tipo, mas conta pra nós que tipo de negócio, não, por exemplo. Não, negócio assim, eu faço roupa que eu gosto de usar, eu faço roupa pra mim, ó. Escondendo, nunca. Que legal. Eu só não contei até agora pra Vânia, porque daí ela ia ficar chateada. Tá vendo? Mas eu costurava porque eu não brincava com as bonecas, só as minhas irmãs. Por que não? Eu não gostava, eu recebia uma, eu já quebrava a boneca no mesmo dia. Que tipo de boneca que era? Boneca Suzy, né? Só Suzy? Podia. É, filha da mãe da Suzy. Namorava quem? Quem que o Suzy namorava? Vamos ver, Felipe. Você viu que os dois são um clima não é do meu de tempo. Paixão, Beto, né? Hã? Beto é da Suzy. Não é do seu tempo? Como não é do seu tempo? Não é mesmo. A Suzy e o Beto não é do seu tempo? Quem é do seu tempo? Fala um casal de Débora, por exemplo. Barbie quem? A Barbie e o Ken. A Barbie e o Ken. A Barbie e o Ken, mas esse é eterno. Faz 215 que? Anos. A Barbie tá fazendo 50 anos. É uma coisa não, 50 que a gente sabe. É aniversário de 50 anos. Nunca viu uma Suzy? Não, já vi, mas nunca vi. Se eu falar então pra vocês, boneca dorminhoca, vocês nem fazem ideia do que é. Eu acho que é mesmo. Que era aquela que você puxava o zíper, tem que encher ela. Vocês nunca viram isso? Não, desculpa, gente, eu sou muito velho. Eu tô tentando aqui botar uma mineira no ar, que ela tá ouvindo a gente lá em São Paulo. Mas ela não quer entrar porque ela tá envergonhada. É mineira, né? É mineira, ela não quer entrar. Mas é o seguinte, então, peraí, vamos ver aqui quem que a gente precisa testar isso aqui. Nós vamos testar durante o intervalo. Falamos de costura, falamos de tudo, agora vamos falar um pouco de pílula, né? De pílula. Pílula é o seguinte, quando você falou assim, vou montar... Como começa essa história? Vou montar uma loja para vender pílulas. Não, na verdade, eu sempre... A sua formação é farmacêutica. Isso, mesmo. Sempre você quis... Você fez o quê? Farmácia. Federal em Porto Alegre. Tá. É. Federal em Porto Alegre ou de específica? Porto Alegre Porto mesmo, Alegre, né? Federal em Porto Alegre, é o tipo daquele cara que tá prestando atenção pra caramba, né? Bom, mas e aí? E daí eu sempre quis fazer farmácia, né? Só que eu sempre achei que eu ia pro lado da pesquisa, né? Sempre achei que eu ia fazer pesquisa. E daí, durante o curso, a gente... Começou a se interessar pela coisa. Fiz tudo, a indústria, hospital, fiz a pesquisa mesmo e acabei sendo bolsista na farmácia escola, e daí foi que eu peguei mesmo a farmácia de manipulação. E o que você curte em fazer com essa história de pílulas? O que eu mais gosto hoje, realmente, assim, é de dar assistência para o cliente, de explicar para ele, de dizer para ele, ó, não toma isso que você não precisa. E o que o pessoal está tomando demais que não precisa? Vou lá. Que não precisa... É, qual que é? O que a Vânia falou? Eu vou lá. Ah, você vai lá. Eu vai acho lá, que o pessoal, às vezes, quer tomar medicamento que não precisa. Ah. Entendeu? Tipo, mas, por exemplo, sim, um medicamento... Teve uma época que todo mundo tinha mania de fazer... De usar uns remédios assim, tipo, tem as fases dos remédios, né? É, tal remédio pro estômago, aí todo mundo tem aquelas crises, ao invés de resolver a cabeça, acha que tomar o remédio do estômago. É, mas eu acho que tá bem amplo, né? Eu acho que algumas leis que entraram agora até parou um pouquinho esse negócio do pessoal tomar tudo que é tipo de medicamento para qualquer coisa. Eu acho que assim, quando eu consigo dar uma orientação legal, assim, que nem chegou uma pessoa que estava se sentindo mal, fazia uns 15 dias, que ela tinha problema de tireoide, que ela não estava se sentindo bem, e ela não tinha mudado nada na vida dela. Tipo assim, você começou a comer mais peixe? Comecei. Ah, eu comi sardinha 3 vezes semana passada, e semana também, porque a gente comprou um monte de sardinha, sabe, por isso. Como a quantidade de iodo que tinha na alimentação, no alimentação dela agora... Deu uma alteração na tireoide, então eu disse pra ela, então para pelo menos um tempo, você vai ver que você vai melhorar. Passou uns 4, 5 dias, ela voltou lá. E o que seria legal ela comer, então? Não, ela pode comer o peixe, mas não com tanta frequência, porque ela tem uma tireoide com uma disfunção, entendeu? Então ela tem que ter um dosamento, tem que ter uma dieta específica, ou ela tem que entrar com a medicação. Isso é um caso, né? Às vezes a pessoa chega também, eu tô com falta de memória. Vai tomar medicamento pra falta de memória? Não, cara, tem que dormir bem, para durante o dia ele produzir bem e conseguir organizar o que ele tem que executar. Às vezes nem é falta de memória que ele tem, mas ele quer um medicamento para falta de memória. Não, você tem que descansar, você tem que dormir cedo, cuidar da alimentação antes de dormir. Você dorme a noite inteira, você descansa, durante o dia tua cabeça está tranquila para produzir, é isso aí. Você falou falta de memória, eu me lembrei de uma coisa. Vai ficar famosa, hein? Aquele da coisa que era assim, que ela estava tomando um chá e fumando baseado, e ela ficava falando de falta... Tapa na Pantera. Tapa na Pantera. Vocês já viram esse vídeo? É fantástico, no YouTube. Uhum. Aí ele fala assim, como é mesmo? Não, tô bem, tá, agora. Eu consumo, mas eu não tenho problema, como é que é mesmo? E falando nisso, o Suzana, aliás, o Marco conheceu sábado, uma das pessoas que pra mim é das pessoas mais importantes da minha vida, que eu tive durante muito tempo enxaqueca, essas coisas todas e tal. E o seu Silvio. Né? A gente conheceu o seu Silvio, que o seu Silvio tem uma história lindíssima. Mas vamos ver se a gente coloca ele. Ah, tá sem IP, tem telefone. Seu Silvio é um cara que fica na farmácia lá em homeopática, lá em coisa. Peraí, eu fui interrompido. Vocês viram aqui? Uhum. Pra ler o quê? O que é, Felipe? Primeiro. Ah, tá. Peraí. Então um minutinho só. Ô, rapaz de Botucatu, não. Não, que Botucatu? É Botucatu, programa pra cá. Então é o seguinte, o seu Silvio é um cara que tem uma história bonita, pessoal, familiar e tal, mas que começou a estudar muito homeopatia. E ele fica sentado lá numa farmácia, e esse cara, pelo menos o quê? Eu frequento ele há uns 20 anos, eu desencanei. Os médicos vão me processar, obviamente, na hora que acabar o programa, virá um processo aqui. Mas eu nunca mais, assim, evito. Eu sou um, como chama o cara? Eu sou um monte de... Aliás, memória. Você tem que dormir melhor. Então, e muita gente, exatamente. E muita gente fala, agora começou uma propaganda violenta contra a homeopatia. Sempre tem essas fases, né? Ah, sempre tem, né? Que é o cara lá que chega, o cara, né, sofreu um acidente de trânsito, aí ele fala, 20 gotinhas, não sei o quê. Quer dizer, a indústria farmacêutica, de fato, pega bastante no pé de vocês, pega, né? Pega demais, e demais. Aí daqui a pouco eles industrializam a homeopatia, resolve o problema aí. Esse é o projeto. Aí então vai valer. Isso é verdade. Eu acredito é um que sim, porque já tem alguns laboratórios, inclusive no Rio Grande do Sul, que lá em Porto Alegre, né, que já industrializou a homeopatia e vende os produtos homeopáticos prontos, né? Ou seja, aquela história das raizinhas da Amazônia, as raizinhas, as patentes, não sei o quê. Ou quem é que tinha uma patente, por exemplo, de uma coisa brasileira, que aí era até meio absurdo. Acho que era o Japão que tinha uma patente de uma planta brasileira, que era extremamente brasileira, e eles tinham. Então, quer dizer, eles querem a patente também do homeopatia. Mas eu acho assim, que o que a manipulação, né, que garante é a personalização do medicamento, né? Por exemplo, existe um tal produto de 100 miligramas, você precisa tomar de 82 miligramas. Não tem. E como que você vai cortar? Não tem como você cortar para ficar com 82. Então, a manipulação te dá esse... essa facilidade de fazer exatamente a dose que você precisa. Perfeito. Né? Bom, é o seguinte, é uma pergunta do Vitor Locilento, todos nós conhecemos o Vitor Locilento, um beijo pro... que é arquiteto, né? É, ele foi mesmo. Aluno da OTA, agora Viviane, ele é arquiteto. Ele é fã do programa, mentira, ele não escreveu isso não, mas vou dizer que ele é fã do programa. Gostaria de saber qual o pensamento crítico da moda em relação à cidade do ponto de vista das estilistas. Eu vou traduzir aqui novamente. Ah, isso não é só para os inscritos. O Vitor continua bonito, ele sempre foi um menino muito bonito, foi, né? Sim, mas acho que deve estar feio, acabado, não, né? O menino não. Vitor. Manda um beijo pra. Pra quero mandar um beijo pra Viviane boa. Também. Sim. Aliás, pra mãe, pro pai, pra Xuxa. Isso. Pra Viviane, mãe do Vitor, minha companheira na arquitetura. Ô, minha querida. Bom, então. E ele seguinte, também agora, né? Vitinho, então gostaria de. O Vitor quer saber, começaria pela Vânia, né? Gostaria de saber qual o pensamento crítico da moda em relação à cidade, do ponto de vista das estilistas. Como que vocês veem isso aí? Ele é um arquiteto que tá perguntando. Ah. Como que você vê, ele quer saber qual é o pensamento crítico da moda em relação à cidade. Como é que você, enquanto modista, pode dizer, isso, é? Modista? Estilista, né? Estilista, tal. Como é que você pensa a cidade? Como é que você vê a cidade? Em relação... A moda. Você moda pensando a cidade. É mais ou menos, acho que pelo que eu entendi a pergunta do Vitor, ele está querendo saber a mesma pergunta que eu fiz lá atrás. Ah. Que a sua loja, a hora que eu passava, ela era diferente. Ela não era só diferente porque ela tinha uma janelinha diferente. Ela era diferente porque ela estava querendo dizer alguma coisa para as pessoas que passavam na rua. Né? O que que quer dizer? O que que você quer dizer com a tua moda? O que que você quer falar? Ai, meu Deus. Ai, meu que Deus que eu... do céu, eu tava tão feliz comendo pão de queijo lá no. Ele não quer saber o que eu penso das pessoas em relação à moda da. Moda em relação à cidade, foi isso que eu entendi. É. Como é que você vê a cidade através da moda? Por isso que eu falei, do link do mineiro. Como tem a coisa do mineiro. Se expressa através da moda. Isso, como é que a cidade se expressa através da moda? Pode ser. E muito bem, Débora vai virar minha tradutora. Minha legendista. Não, pode ser, não precisa ser, vai, fala. Não, eu também tô querendo entender melhor o que o Vitor quer. Ô, Vitor, fala o seguinte, cara. Ó, Elvio ponto tamanho com H, Elvio ponto tamanho com H, é o Skype. Você vai fazer essa pergunta pessoalmente. Se não, se você quiser, vai, mas enquanto o Vitor vai lá conectar, eu vou ter que aceitar aqui, né, Vitor? Porque também vou pensar se eu vou aceitar o seu ou não. Eu vou perguntar o seguinte, como é que você vê a cidade através da saúde, através de... Como que se enxerga a cidade? Por exemplo, você... Nossa, tá, né? Mas é assim, tá difícil. Vamos lá, Débora, traduz. No sentido assim, vamos pegar uma cidade grande, São Paulo. São Paulo se expressa através da moda por uma diversidade muito grande. Isso. Agora São Carlos, como que ela se expressa através da moda? Por exemplo, alguém vira pra mim e fala assim, nossa, bom, esquece. Tem movimento. Vai, Débora, mas... Tipo, e aí? Como é que você expressa a cidade? Mais, assim, do interiores, assim, aí tem um movimento mais... Se você tivesse que desenhar um de vestido, cowboy, qualquer coisa assim... essas coisas, sabe? Tipo, essa cidade se expressa através dessa moda. Agora São Carlos. Acho que foi nesse sentido a pergunta dele. Como que São Carlos se expressa através Vitor, da moda? Vitor, tô esperando sua chamada aqui, ó, no Skype. Ah, tá. E aí, como é que vocês veem a cidade? Eu acho que São Carlos já é uma mistura, né? Porque tem gente de tudo que é lugar aqui, né? Às vezes é um pouco difícil você achar um São Carlense, né? Então, eu acho que tem várias tendências na cidade que você não determina, não consegue identificar um visual específico, uma moda específica, uma característica que seja específica do visual aqui da cidade. Eu acho que é isso. Eu acho que tem todas as praias. Será que tem? Tem o caipira, tem o country, tem os manos, tem tudo. Eu acho, então, é o que a Suzana tá falando, até porque moda hoje não tem regra mais. Não tem regra. Não existe mais tendência. Então, as pessoas estão livres, né, para cada um usa o que gosta, o que fica melhor. Então, hoje usa de tudo. Vai a questão de estilo. Marco, uma coisa. Bom, vamos começar. O Marco, vou poupar o Marco. Eu não estou a fim de sacanear mais o Marco. Mila, como é que você se veste? Vamos lá. Eu? Como é que você faz? Realmente... Por exemplo, hoje você vem chiquésimo, aliás, eu, né? Todo aqui vestido com de bolinha. Da Vânia. Aqui, olha, muito fraco. Como é que funciona isso? Como é que você se veste? Eu me visto, eu acho... Assim, eu não, eu acho que assim, muita gente... eu acho que ainda existe aquela coisa de meio de... Todo mundo do mesmo jeito. A gente vê, assim, muita gente... eu não sei, são de repente as pessoas se encaixam nas tribos. Eu realmente não sei muito o que está usando. Eu me visto de acordo com o que eu acho que eu me sinto bem. Tá, e como então, você tiver... se sente bem? Ah, eu adoro usar vestido, saia, eu gosto também de calça. É assim, Elvio, você... Primeiro, eu gosto muito das roupas, assim, mais femininas. Eu gosto disso. Me sinto bem usando um vestido, uma saia, que seja... Mas, assim, eu não sou uma pessoa presa. Eu acho que se o que eu quero vestir fica... Eu me sinto bem, né, proporcionalmente, com a roupa, e, enfim, eu uso. E você, Suzana? Acho que é mais ou menos que nem ela. Assim. Tá, mas você falou que faz vestidos, etc. É, porque assim, eu só uso, acho que hoje eu não tenho nenhuma calça, eu só uso saia e vestido. Tá, né? E por quê? Ah, porque é muito mais confortável. É super confortável. E eu gosto de usar salto alto, aí fica bem legal, assim, eu uso salto alto sempre. É livre, só meu tênis que não é de salto alto, o resto tudo é. Então, assim, eu acho que é a maneira mais confortável de você estar vestida, tanto assim pra se movimentar, porque assim, a gente sai de casa, acho que todo mundo aqui, né? 7 horas da manhã, vai voltar 10 da noite. É, sim, então, pronto, você ficar o dia inteiro lá, então você tem que estar... Ou seja, vocês comem na rua, então? Não, em casa. Dá pra ir, tem casa. Mas não dá pra fazer... 7, 8 minutos aqui, você... Tá, Vânia, como é que você se veste? Eu gosto do estilo, assim, de vestido, da roupa mais romântica, do estilo do retrô, da... Não, eu tô falando com o Marco, esquece, continua falando. Tá. Do retrô, é uma mistura. Eu gosto de tudo. Eu gosto de coisa bem diferente. Tá, por tipo, isso... o que é diferente? Ah, um toque artesanal, por exemplo, que é o forte da minha roupa. Tá. Marco, o que que tá acontecendo aí no fundo? Conta pra nós. Tá tocando o celular em hora errada. É hora errada. É o desespero. Mais ou menos. E você, como é que você se veste? Você tem uma família que, aliás, tem lojas, etc, etc e tal. E aí? Eu seguramente tenho muita influência da minha mãe e da minha irmã. O que é uma influência da sua mãe e da sua irmã? Elas decidem o que você veste. Exatamente. É, vou dar um exemplo bem claro. A gente ia receber, então, o prêmio ontem, né? Segunda-feira... Assim, me aparecem sacolas e sacolas. Ah, prova isso aqui. Ah, isso aqui vai ficar bonito. Ah, não, põe isso aqui. Não, tira isso aqui, põe isso aqui. Ah, pronto. Aí você E você se sente bem dentro disso? Não, não gosto muito, assim. Em ocasiões especiais como essa, eu acho que elas entendem mais do que eu. Então eu deixo elas, né, viram quase um bonequinho das bichas ainda. Porque elas se divertem também. Mas assim, normalmente não. E assim, o que você gosta de usar? Ah, eu gosto muito de usar bermuda, eu gosto de tênis velho, eu odeio usar tênis novo, porque tênis novo é ruim pra caramba de usar, machuca pra caramba. Então, normalmente, o meu irmão pega o tênis, ele usa, assim, uns 3 meses, aí eu roubo o tênis dele, eu vou usando e ele... O bom de ser caçula era isso, não durava nem um sapato, exatamente. Né? Você quer entender? A gente não. Pode até conversar com a pessoa ao vivo, né? Sem problema nenhum, deve estar desesperado. Inclusive, meu pai, mandar um abraço pra ele. Ah, manda beijo! Tá ouvindo a gente? Não sei. Toninho do meu coração. Toninho. Então vem no programa. Toninho é ginecologista na cidade. Precisa vir aqui, Toninho. Tocar um violão também, né? Que nem vem outro professor, né? Então, Antônio Escrivão, um beijo, querido, pra você, tá? Que tá ouvindo o programa. E aí, então, quer dizer, quem decide é tua mãe. Não, nessas ocasiões especiais. Bom, eu imagino que aquelas duas são bravas pra caramba. São bravas, é difícil e tal. Mas de resto, não. De resto, a gente vai pegar uma coisa aqui, vai usando aqui. Aí, por exemplo, eu gosto de usar uma camiseta lá do Cassius Clay, que eu ganhei aí e tal. Porque fui eu que dei. Tá uma viadagem o programa de hoje. Tem umas fases meio... Tem um ar meio fresco aqui, vocês perceberam, né? Que rola umas viadagens. E você, Débora? Conta pra nós. Como é que você se veste? A Débora está começando a entrar no Paracatu Zoom permanentemente, né? Ela tem acompanhado. Não, tá, mas tá. É por aí. Assim, já tá no Cine Clube. Mas e aí? E estuda no cursinho da Isso, da no buscar. Cursinho da própria... Como que você se veste? Tô vendo que você Por enquanto, ainda no cursinho. Mas hoje parece que já tomou a decisão. Depois de uma entrevista com o Chiquinho, ela já tomou a decisão. Vai, e aí? Como é que você se veste? Como é que você escolhe roupa? Poxa. Não. Difícil. Eu não sou muito habituada a usar vestido, nem saia. Não. É uma coisa difícil de você me ver não. com um vestido. Prefiro mais calças, mais... Você depende da ocasião, sabe? Tá, mas tem um estilo, por exemplo, eu sou do tipo, que nem a Suzana falou dos vários estilos da cidade e tal. Eu sou humana, eu sou isso, eu sou. Não tem. É, sou eu, assim, o jeito que eu tô. Tá, mas você ouve um tipo de ocasião, música assim. E esse tipo de música influenciou na tua roupa, com certeza. Inclusive eu tô vendo aqui. É, sei. Eu me visto assim, qualquer jeito, não, senhora. Você não ouve, que, né? Não me influencia, mas assim. Decide. Não dessa forma, mas assim, tipo. Eu vou vir pra cá, programa e tal. Você pega, você põe uma camisa, põe uma blusinha e tal. É, porque chegar pelado também pega mal. Então. Nem tanto, mas enfim. Bom, enfim, é assim. E o Filipão? Como é que o Filipão se veste? Eu? Mais ou menos como o Marco, disse, eu pego uma bermuda. Muito parecido no estilo de coisa assim. Eu acho que é meio geração mesmo. Bermudão carioca e tal, né? Que não sei, coisa... Não, skate, né? Coisa mais geração skate, é isso? Deixa eu ver o tênis, de vocês? Ele é novo. Olha lá, novinho, o tênis do cara, é chique. Esse tênis custa no mínimo meu salário por mês, né? Que eu não tenho, então tá ótimo. E daí? E que nem como o Marco falou também, tem as ocasiões especiais, alguma coisa que você precisa ir com um terno, alguma coisa, aí eu já pego e me preocupo mais. Ah, essa camisa com essa gravata, chamo minha mãe. E aí, não, usa essa, usa aquela. Vocês hoje mesmo eu vou comprar um terno. Camisa com gravata, o rapaz tá falando. Você viu que mano, ele tá muito, né? Hoje ele eu tá vou comprar um terno. Você vai comprar um terno pra quê, cara? Pra poder usar. Porque eu tô sem terno. Tô sem terno. Mas não é pra formatura. Você gosta. Não, ele gosta do terno, ele gosta dessa coisa. É, então, eu vejo. Mas bem pouco. É, então, é por quê? E você acha diferente? Consegue sair na rua de terno? Não. Boa, então. Muito calor. Não, tudo bem, não só pelo calor, mas não incomoda também essa coisa? Não me incomoda, incomoda mesmo a temperatura, uma roupa quente no clima aqui. Muito bem, legal. Então, hoje eu tô diferente, inclusive, né? Hoje eu tô diferente, a hora que cheguei o Marco olhou pra mim e falou, nossa, tá tão bonito, Elf. Obrigado. Mentira. Ele tá louco pra colocar música. Não, tô sacaneando. Depois, agora que acabar o programa, eu vou dizer pra vocês por quê. Sugestões? Não sei. Vai, o que você quer ouvir? Vamos ver. Quem propõe? Vai, não, fala. Agora a gente tem não, que não ouvir. Não, fala. Uma... Ah, é do Sur. Mas, é uma do Sur. Mas não deve ter. Eu ia falar Teixeirinha, é sacana. Ah, então foi uma bonita do Zeca Baleiro. Então. Engenheiros do Havaí, vê se é Engenheiro do Havaí. Engenheiro do Havaí, ou senão o menino do Fole, eu sempre esqueço o nome dele. Gente. Meu Deus do céu. Borghetti. Tem? Exército de um homem só. Ah, eu detesto, tudo bem. Era um garoto. Mentira, não, olha, ela que escolheu. Então vamos. Vamos lá. Exército de um homem só? É isso? Isso aí. Vamos lá. Engenheiros do Havaí. Difícil exercício de viver em paz. Somos um... Entendendo porque que eu tô desse jeito, Suzana. Eu tomei sulfur. É sério. Depois do almoço hoje, eu tava numa depressão violenta. Tentei. Aliás, o Marco sabe dessa história, né, Marco? Não tentei, não tô brincando. Mas essa coisa de se acordar meio... E eu tomei sulfur. Na verdade, eu tomei sulfur para levantar um pouco aqui. Mas a cabeça me deixa muito distante. Hoje, por isso que o programa tá diferente hoje. Ou é a impressão minha. Fica tá meio devagar. Marco, seu olhar, deixa eu ver. Tranquilo? Então tá bom. Mas por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte, que se você não tiver com o saco de ficar ouvindo o nosso programa, agora, nesse momento, está acontecendo lá no palquinho da Federal, um fim de tarde dos violeiros, às 18 horas, já começou, então já há 13 minutos já começou um fim de tarde violeiro lá no palquinho. Então, se você quiser e puder, vai lá ouvir. Esse é o recado da Maria Gabriela, tá? Que deixou aqui o bilhete. Como que é o sobrenome dela, filho? Maria Gabriela D'Ambrosio. Maria... Isso, D'Ambrosio, né? Um beijo, Maria Gabriela D'Ambrosio. E no meio da nossa conversa aqui, que eu estava tentando conectar e fazendo, ligando os fios, a Mila fez uma pergunta para a Suzana. Qual que era a sua pergunta? Você falou assim, o que que é? Pergunta para ela. Qual é a pergunta, Mila? É, o que que é Mulher Empreendedora? Prêmio Mulher Sebrae Mulher de Negócios. Isso, o que que é isso? Então, na verdade, o Sebrae instituiu que todo ano... vai ter uma premiação para mulheres que se destacam no empreendedorismo, né? Então, você escreve sua história, manda pelo site, né? E eles fazem a seleção a nível nacional. Então, tem as regionais e depois das regionais são classificadas aqui, são as vencedoras. E quanto que isso é anual? É anual, é anual. E como que é? Só então, recebe um negócio bem legal, assim. Eu conheci porque eu uso bastante o Sebrae para assessoria mesmo da empresa, né? E até pela questão da alta cidade, né? Em 2007 eu conheci esse prêmio e eu me inscrevi. E como é que faz para se inscrever? Entra no site e se inscreve. Sebrae? Conta a sua história. Lá tem tudo certinho. Não, você entra, joga no Google. Tá. Sebrae? Prêmio Mulher de Negócios, tá, né? Então, lá você escreve a sua história, eles te orientam tudo como... primeiro parágrafo, como começou a história, por que, que você tem esse empreendedorismo, quantos funcionários você tem, qual o rendimento da empresa, qual o teu objetivo, tua perspectiva. Então, você monta a sua história ali num limite de espaço que depois é avaliado, né? E depois eles checam todas, se é verídico mesmo o que você escreveu. Então, eu conheci isso em 2007 e eu fiquei muito feliz por participar, porque agora já até mudou um pouquinho. Mas, geralmente, quando a mulher monta um negócio, ela é a proprietária, é a empreendedora e ela é a própria mão de obra do negócio, né? Então, hoje, agora já mudou um pouquinho, né? A mulher consegue ser a proprietária, a criadora e ter a sua mão de obra qualificada para poder estar te ajudando, né? E eu acho que esse prêmio, ele mostra para cada mulher, porque quando eu me inscrevi, eu fui perguntar para ela, você não vai escrever? Não, eu não, quem sou eu? Mas eu também, quem era eu, né? E isso te mostra que você é uma profissional como qualquer homem, que eu acho que é isso que a mulher agora tá conseguindo enxergar, né? E desde aquele ano, eu venho estimulando as pessoas, as mulheres, a se inscreverem, né? E desde lá vem aumentando na região cada vez mais. Esse ano, a região de São Carlos ficou a quinta colocada no estado de número de inscrições. Nossa, porque daí eu fico batalhando. Assim, no ano passado, teve uma moça que se inscreveu, que eu peguei o marido dela. Você vai inscrever tua mulher ou não vai? Ele que fez a história pra ela. Outro dia, uma amiga me perguntou se a gente tinha uma candidatura prefeita. Eu acho que já tô começando a ver uma candidatura. Não. É verdade. Já tô começando a ver. Mas, olha, vocês perceberam que eu tô, além de atrapalhado, que eu sou normalmente com essas coisas, tem um sujeito me cutucando aqui. Por isso que, às vezes, a Mila Mora olhou pra mim assim... Parece que eu tava meio... Mas é porque tem um sujeito... Faz o seguinte, ao invés de você ficar me cutucando, diz aí qual que é o recado. Ele tá me mandando. Fala isso. Então tá, eu vou parar aqui, desculpa, mas eu vou ter que ver o recado. Fale que é o com isso aí. Hoje, às 19h30, tem aquele congresso de psicologia e psicanálise com a Evelise Guarida e Diva Parentoni, na Embrapa... 15 de novembro, na rua que é 15 de novembro, 14, vai na Embrapa, né? Mas não lá na Embrapa... No centro, no alto da cidade, no alto da cidade. Não, é que tem uma coisa escrita aqui embaixo, que é absurdo. Depois eu vou deixar aqui para elas lerem. Não, manda um beijo aí. Um beijo pro Urso, que fez um comentário aqui que é... Bom, enfim, voltando. Então tem o encontro do pessoal que teve aqui na semana passada na Embrapa, tá? E já tá no site, inclusive, a entrevista. E agora, pelo amor de Deus, eu já tô atrapalhado, não me interrompo, beleza? Então fala pra... Aí você falou da mulher empreendedora. Isso, e daí esse ano eu me inscrevi pela terceira vez. Em 2007, 2008, 2009 eu não me inscrevi, eu acho que eu perdi o prazo, não lembro, que eu não estava muito inspirada. E em 2010 eu me inscrevi. Então teve 420 inscrições só no estado de São Paulo. Dessas 420, tiveram 21 classificadas que agora vão pro federal. E eu sou uma delas. Parabéns! Gente, hoje aqui só tem premiado. E agora é dia 6, semana que vem a gente vai para São Paulo, que né? Dia 6 de abril. Que a vencedora vai saber só vai lá, sair, né? Lá. Então bom, vai seja, todo mundo do país inteiro que foi classificado. Que vai pra coisa lá. Chique, vou levar Suzana. Minha torcida já. O Sebrae deu uma van pra gente, tem que levar a torcida. O Marco premiado, Felipe premiado e a Suzana, com certeza, ganhar. Não, eu acho assim, ter passado dessa fase, pra mim já foi uma vitória, porque o que eu quero é que as mulheres participem disso. Mulheres São Carlense, a chamada da nossa futura prefeita, Suzana Flores. Vereadora, futura prefeita. Não, eu vou ter que largar tudo que eu tô fazendo, é muito complicado. Né? Eu quero continuar. Bom, enfim, tá indo, então, concorrendo ao Prêmio Mulher Empreendedora 2011. 2010, que teve referendo ano passado. Muito bem. Mila, aí você estava lembrando no meio de uma conversa, começou, eu sei, o Marco com uma prosa maluca. Você conseguiu entender o que eles estavam falando aqui? Não, Vânia. Não. Começaram você, mas o que vocês estavam falando? Eu sei que tinha muito amor. É amor, é. É amor. Conta pra nós, falando da... o que rolava. Não, é. Começou com essa história de... do zero. Seu amor, né? Seu amor, e que no programa rola muito amor, que você faz as coisas com amor. E a verdade é que a gente estava querendo... Na verdade, o que eu estava querendo dizer é que eu acho que as coisas, quando são feitas com amor, elas... São mais vivas, são ela tem qualquer mais. Coisa com amor. Você lembrou o filme que eu tinha assistido? Que filme que você lembrou? É um documentário. É um documentário, né? Que eu assisti esse final de semana, que eu gostei muito, que se chama Grey Gardens. Grey Gardens, segundo o Marco, ele não fala que você é analfabeto, que ele não sabe inglês e não tem tradução. Não, é a verdade que chama mesmo Grey Gardens, né? Que é dos irmãos Mayles. E aonde você pegou esse filme? Eu peguei na Vídeo 21. Primeiro foi lançado um filme da HBO sobre esse documentário, em cima desse documentário. Eu tinha lido numa revista alguma coisa sobre, e quando eu passei pela estante lá, me despertou e eu comecei assistindo o filme. Daí fiquei tão curiosa com o filme em cima do documentário, que eu resolvi pegar o documentário que foi exibido, acho que em 1975. E eu fiquei, não é uma história muito fácil, não é uma história qualquer, né? Mas é uma história que, que fala de relações de mãe e filha. E uma relação muito forte, mas, me tocou demais e eu fiquei tão tocada que eu fui assistindo todos os extras. E nesse extra eu assisti uma entrevista de um dos diretores, né? De um dos dois irmãos. Esqueci o All, elas chamam no filme. E ele fala dessa relação, inclusive do respeito que ele teve ao filmá-las e que ele tinha conseguido aquele resultado todo, porque, na verdade, houve uma empatia muito grande. Né, eles foram na época, eles foram até super criticados e foi colocado que era uma relação de exploração entre a exploração, filmar o que eles tinham filmado, e ele fala que não. Quantas doses você aplicou nela? Desculpa. Quantas? Não, porque você falou assim, vai tomar uma injeçãozinha e aí não ia falar, etc. Quantas doses você aplicou? Não pode abrir, moça, acho que essa famosa injeçãozinha do Marco. Não, é sua, né? Ah, desculpa. Bom, mas aí sacaneando não. Você. Eu tenho, aliás, com muito amor mesmo, a gente faz tudo o que a gente faz com muito amor. E aí você falando em tudo isso, eu tava olhando, você falando e olhando vocês três, né? Essas três mulheres, já que você começou a falar de filme, veio um filme na cachola, né? Que é um filme que, aliás, que tem muito a ver com vocês três, né? Aliás, não só com vocês três, com quem que estiver ouvindo, para entender o que está acontecendo aqui dentro do Paracatu Zoom. Tem um filme que chama-se Colchas de Retalhos. Não sei se você já viu esse filme, que são... Não. Já viu? Não. É uma colcha de retalho que as mulheres, acho que são cinco mulheres diferentes, de famílias, etc e tal, que... Sim. Que constrói, alguém já deve ter comentado aqui, que começam a costurar uma colcha de retalho e contar suas histórias, etc. Legal. Você já costurou? Já costurou assim lá em Minas, não, Vale? Retalhos? É, já. E contando história do lado de com pãozinho de chuva, não, nada disso. Não, assim não. Não tinha essas coisas na tua infância? Você tá em Minas mesmo? Tem certeza que tá em Minas? Porque em Minas é impressionante. Aquele fogão de lenha sai de tudo, ai, né? Não, você não precisa comprar nada. Você precisa fazer supermercado. Eu fui muito moleca, entendeu? Não ia pra esse lado. Depois que me despertou... Eu fui muito moleca. Traduz isso pra eu moleque, fui. Por favor. Que tipo de moleca? Vivia em cima de árvore, de... Talvez esse então seja o problema que... Problema não, então o motivo da sua saída de Eloy para vir para São Carlos, né? Mais ou menos ser, assim. A mãe falou, vai embora, moleque. Não, mas e aí, o que que era? O que que era fazer molecagem? Sim, nós somos em cinco. E a minha cinco mãe... mulheres? Cinco, quatro mulheres e um Socorro. Homem. E a minha Socorro. Mãe fala que eu fui a mais danadinha delas. E o que que era danadíssima? Ah, sapeca. Ela não quer falar, né? Ela não quer essa coisa, tá difícil. De fazer criar, arte, né? Entendeu? Mas outro tipo não de arte. Não é mineirinho, Outro tipo de arte. Olha, segundo a tradução da Mila, Eu concordo plenamente, assim, isso é que é mineiro. Ser mineiro é o que vocês acabaram de ouvir nesse programa, a melhor tradução do mineiro. E ela só fica observando, né? Comendo pelas beiradas. Comendo pelas beiradas e só observando. Ela me lembrou, inclusive, aquela coisa do... O Homer Sato uma vez me contou que ele foi, ia pra cidade e tal. Acho que eu já até contei isso aqui, né? Não, não. Já, né? E que ele ia pra cidade, não sei o que tal, saía lá do sítio, ele ia pra cidade... Não, foi nem o Missar que me contou, acho que foi num show do coisa, do, é isso, falando do Missar. Aí ele disse que foi, o Missar ia pra cidade comprar umas coisas e tal, aí chegou o sujeito lá que trabalhava na fazenda, lá no Mato Grosso, né, o que seria? Pra nós, que seria o capial, enfim, o cara que trabalhava lá, né? Ele falou, ô, seu Almir, o senhor vai pra cidade? O senhor não quer comprar pra mim um daqueles ventilador curioso, né? Ele falou, ventilador curioso, né? Mas o que é isso, José? Ele falou, aquele ventilador que fica fazendo assim. E aqui, aqui, aqui, ali. Ou seja, fica de um lado, do outro, fica olhando tudo, ou seja. Nós estamos com uma mineira aqui. Coitada, hein? Que é um ventilador curioso. Coitado, hein? Mas, e aí, então, o que mais? O que você conta de Minas? Eloy Mendes, o que era de bom lá em Eloy Mendes? Tinha coisa nada aqui. De bom. Nada pouquinho. De bom, né? Não, não. 30 mil 30 habitantes. Mil habitantes. É cidade grande. Para Minas é uma metrópole, né? Minas geralmente é uma cidade o quê? De mil. Já vi cidade de Minas de 800 pessoas, né? É. E lá é uma metrópole, ou seja, 30 mil é gente pra Dedéu. E fica perto de onde, de Eloy Mendes? De Varginha, cidade do ET. Uhum. E tinha ET lá também, Eloy Mendes? Não sei. Não chegou falar, nunca a conversar com um? Não. O Marco Felipe, vocês viram aquele ET novo que tem aí? Como que é o nome dele? O... Oh, meu Deus, tem um ET novo na praça. Sério. Não tô nem vocês não estão sabendo. Acho que eu sou o único, acho que eu que vi esse ET. Não, foi na TV, foi numa TV. Acho que no domingo teve uma reportagem. Como que é, gente? Vocês não estão sabendo isso? Que é um ET que fala... Continua, mas enfim, foi na Record. Não tô viajando, não, foi na Record. Minhas queridas, é o seguinte. Outra pergunta aqui, cadê? Deixa eu abrir. Que tem uma moça. Ah, tá, legal. Ela pede para não citar o nome. Óbvio, eu não vou citar, minha querida. Nem o primeiro nome, será que eu não posso falar? Mas ela diz o seguinte, ela está perguntando assim. Existe uma ditadura da magrice. Ou seja, se você não for magra, você não é bonita, você não é isso, você não é aquilo e tal. Como é que faz? Eu que sou bem gordinha e tenho apenas 23 anos de idade. E aí, gente, como é que resolve isso? Realmente nós vivemos essa ditadura e como é que funciona isso? Eu acho que a gente vive várias ditaduras. Várias ditaduras. Essa é uma delas, da gordice. Isso não adianta a gente falar que não existe. Agora a gente resolve as coisas meio que de dentro pra fora, né? Eu penso. Senão você cai nas várias ditaduras. Eu acho que é o jeito da gente... Melhor jeito de viver nesse mundo, assim, que é um cheio de regras, assim. Não regras, ditaduras, né? Porque regras a gente tem que... Tem um monte de coisa aí que a gente tem que respeitar, né? Existe um... Sim. Né? Agora, o que é fato, o que eu acho que é o caminho, é você se aceitar sempre, né? Olha, ela mandou uma foto de uma modelo aqui que, pelo amor de Deus, vai ser linda assim na China, né? Olha isso, né? É uma moça bem gorda, entendeu? Absolutamente, maravilhosamente linda, isso, né? E linda. E bem resolvida pela cara, você percebe que é uma figura bem resolvida, então, por isso né? que é, vem de bem. Então, eu acho que é uma coisa ela é resolvida porque ela se aceita, assim. É isso que eu acho. Entendeu? Ela não quis emagrecer pra entrar numa outra forma, não, né? Ela quis mostrar que dá pra que ser a beleza dela jeito. É essa, eu acho, né? É, não, de agasalho ela não ficou tão bem, não. Não ficou tão bem. Aí eu julgando aí. Mas e aí, Suzana, diga lá. Eu acho o seguinte, assim, às vezes até o pessoal fala assim, pô, você não quer vender remédio? Não, não é isso. Mas eu acho assim, quanto mais cedo você tomar medicação pra isso, é pior. Porque daí você vai saber que a vida inteira, você tomar um remedinho lá, você vai resolver o teu problema. Eu acho que tem que... É reeducação para você ter um peso saudável, né? Uhum. Eu não tenho peso de Miss, né? Eu tenho sou um pouco cheinha, mas é o peso que... Quando que a gente descobre que a gente é um pouco cheinho? Eu sou cheinho? Médio. Médio. Tem aquele carro que você faz, a altura, não sei o que. Assim. Ah, é? E como funciona isso? Ah, hoje em dia tem as balanças, que quando você vai se pesar, ela já mede o teu percentual de gordura, tudo? De água, tudo. Então... A balança já disse se eu tô dentro ou fora do trem. Isso. É, mas às vezes tem um padrão americano, então às vezes não é bom seguir, porque eles põem um padrão muito, muito afora, de modelo mesmo, né? Então o ideal é o teu médico mesmo te avaliar, que você frequenta... Uma vez por ano, sei lá, pra fazer o check-up, ver colesterol, tá bom, ver essas coisas de rotina, né? Já dá uma avaliada, né? Mas a gente percebe, porque daí se você tá sendo peso, você começa a ter menos resistência pra fazer um exercício físico, mesmo até a tua rotina, tua caminhada normal de dia, de vir do estacionamento até aqui a tua sala, alguma coisa assim, você já começa a sentir uma diferença. Aí tem várias coisas que podem ocasionar isso. Tem genética, né? Tem a alimentação, tem o sedentarismo, tem várias coisas. Então, se você descobrir o que pode fazer, te ajudar a manter o teu organismo em equilíbrio, você vai atingir um peso que seja saudável e que não precisa ser magro. Pode ser? É. Então, porque o peso, na verdade, ele devia valer em relação à saúde mesmo. É, não à beleza. Claro. Você tem que estar bem com você mesmo, com o seu corpo. É assim, isso. Você se acha gordinha, Débora? Eu não tá me bem. Acho magra, magrela. É. Como você se acha? Eu gosto de mim assim. Ai, que beleza. Eu gosto. É. E, sei lá, porque até um certo ponto você tá bem com a sua saúde. Depois de um certo ponto que você acaba ficando muito gorda e tal, atrapalha em tudo, coração e tudo mais. Então, acho que o peso devia influenciar mais aí do que na visão das pessoas criticando aquela pessoa. Pra você se encaixar em tal padrão, né? E o tanto que o erro tá aí, né? Um padrão inatingível. Tanto que o gordo sofre, o magro sofre também. Também. Exatamente. Ele fica desesperado a vida inteira querendo engordar e não consegue, né? É, eu tenho amigas assim. Tem um exercício, eu me lembro isso de teatro, acho que é da... não lembro, enfim. Da Viola Spolin, né? Que é um exercício de teatro que coloca muito forte isso. Por exemplo, você, o cara que... por exemplo, se ele vai fazer circo, ele vai fazer um determinado exercício ali, ou vai fazer uma determinada apresentação, ele não tem que se preocupar com a questão do peso. E geralmente os caras falam, nossa, eu sou pesado, eu não vou conseguir cair nessa cama elástica, essa coisa toda. Ele fala assim, o problema é o seguinte, ele precisa ter confiança, ele precisa antes confiar na tua capacidade... da reação que vem em relação a isso aí. Seria mais ou menos isso, então. Ou seja, então essa questão de ser gordo, magro, etc e tal, também está muito vinculada à questão da cabeça. Fundamentalmente. Senão você não se veste mais, você não sai mais, você não... Não adianta querer se encaixar em situações. Fica usando roupa preta o tempo todo. Vou dar um exemplo de mim, né? Eu faço sapateado e dança de salão lá no Balé Expressão. E chego lá, as meninas são um palito, né? E quando eu cheguei lá, todo mundo ficou olhando assim, principalmente as mães que ficam esperando as crianças. O que ela tá fazendo aí, né? O que essa mulher tá fazendo aí? Eu vou aí, sapateio. Sapateio. E é muito legal, assim, porque isso deu mais confiança ainda, né? Até pra falar melhor, pra enfrentar público e tudo, né? Porque, fui lá e a minha cabeça deixou eu fazer aquilo e eu... Que ótimo, que bom. Ainda bem, e não vai ser aquela coisa de depender do público para dizer se você faz isso ou aquilo, né? Não, eu já escutei até no balcão da farmácia. Se tu sapateia, eu também vou conseguir. Porque ela era bem mais magra do que eu, então ela vai flutuar, né? Sabe quem você disse? Pode ir. Não, isso, vai. Música, é isso? Vai tranquilo, pode ir. Quem que nós não homenageamos ainda? A gente já tocou o Engenheiro da Havaí, tocamos Minas, nós não tocamos o São Carlos, né? A Mila, que tava toda com essa coisa do amor, né? Ela fez uma análise amorosa aqui. Eu não vou deixar você tocar a música que você quer tocar, não, Carlinho. Peraí, Carlinho, olha, nossa. Carlinho, seu pai, ele tá falando do Senhor. Vê se tem o André e alguma coisa. Tem o André aqui? O André de Souza? Vamos ver se tem o André. Nós vamos tocar um sujeito de São Carlense, que eu sei que você gosta muito dele. É isso mesmo. Tem? André, como que tá ali? André. Não tem? Tem a Mandinga. Mandinga, vamos ver. Mandinga. Mandinga. Mandinga. Vamos ver se tem Mandinga. E aí nós vamos tocar Mandinga. Aliás, tem uma música que chama Bailarina, que é a coisa mais linda do mundo. Tem? Mandinga. Mandinga? Tem. Vê se tem bailarina. Se tiver bailarina, é isso? Fala as músicas, vamos ver. Água, não. Ele e Ela. Não. Garota de Ipanema. Não, isso acho que é do segundo ou terceiro, vai. É, Mandinga não. Não tem, não tem, não tem bailarina? Certeza? É, a bailarina ou coisa parecida assim? Vamos ver. A bailarina. Não, não tem. Não tem? Não. E pela música bailarina, vê se tem alguma música bailarina, já que nós falamos tanto de bailarina. Mas peraí, então, tem Mandinga, tem Mandinga. Então vamos ver, vai, vai, Marco, sugere. Mila, vai, Mila, imagina, o que, que você quer ouvir dele? Não, fala. Fala aí como é que é a primeira, repete aí. Água. Água. Ele e Ela. Água naquela coisa do Guilherme Hernandes, que aí eu tento. Aí sim eu me suicido, cara. Pelo amor de Deus, não é tomar ele. Ele e Ela, Garota e... de Ipanema. É, Mariana Morena. Não, não tem nada. Mostra Geral. Ah. O Gravador. Passatempo. Samba de Vitória. E? Sereno. Ah. E só. Sereno. Bom. E só? E aí? Samba de Vitória. Samba de Vitória. Samba de Vitória. Aí. Pode ir. No. Não tem. Marcos. Morreu Marcos. Não tem o Samba de Vitória. Olha só que coisa. Não tem. Não, não. Tem. Olha, achei só que coisa ótima. Esse problema só, vinha acabado. Você pode escolher mais, qualquer sugere. Uma. Isso, vai agora. Você escolheu lá, a que não tem. É, Mila, por favor. Qual, então? Não sei, vem aí. Vamos. Com exceção dessa água que tem um risco de... Bom, tô brincando. Sim. Sacaneando, André. Vai, pode ser água, sei lá. Tanto Mandinga faz. Não, vamos ver. Mandinga não, o que, que é isso? Mandinga não, Ana é Canas. Ana Canas, não é dele. Não, não, não. Não, não. Volta, Felipe. Volta. Bom, quem deve estar ouvindo o programa acha ótimo. Com certeza. Agora, cara, com certeza. Que delícia. Que coisa mais linda. Pô, e aí? Você vai fazer. Passa tempo? Pô, cara, já passou pra caraca o tempo já. Tá na hora. Vai lá. Beleza. Não, então tem que mudar o Mandinga, que não tem Mandinga. Não tem Mandinga, pronto. Então o que nós vamos escolher pra Mila? Tem alguma música que chama Mila? Hã? Não, não, não, tem uma música que chama... Cara, você deve ter ouvido muito aquela sacanagem. Deve ser sacanagem, é isso, aquela, é isso, aquela musiquinha, não, não, né? Mila, é uma garota, já ouviu demais. Não, é insuportável isso, né? Minha... Mas aí, o que, que tem? Vamos ver, escreve amor, vamos ver o que tem amor, já que tá todo... Nossa, novamente. Não, amor tem coisa demais. Amor, tem coisa demais, amor, vai. O Felipe tá tudo bem. Bom, enquanto isso eu vou ler o jornal aqui da cidade, vai lá. Aí. Amor. É. Por amor, por amor, dinheiro. Tem uma música que chama Amor, que é do Secos e Molhados. Que eu... Ai, fechou. Fechou aí? Vamos. Aí não tem. Aqui temos. Aí, gente, se molhado. Você tem um baralho em casa, começa a jogar paciência. Aí, faz aí, um café, aí, deu, achou? Deu. Anta, nós. Beijo pra vocês. Então, como que é o nome da música? Amor. Amor. Como que é? Fala amor, Felipe. Amor. Amor. Fala amor, mano. Amor. Amor. Fala amor, né? Amor. Amor. Vai. Fala, Mila. Amor. Amor. E aí? Fala amor, viu? Amor. Amor. Ai, meu amor. Deus. O meu então é vamos mais... ouvir o amor do Sexo e Molhado. Dei uma vai caprichada. Lá. Vamos lá. Beijo. Muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Ah, suave coisa nenhuma. Suave coisa nenhuma. Sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul que arrefece. Simples e suave coisa nenhuma que me amadurece. Como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Ah. Para Catuzum. Tá muito. Bom, gente, sujeira. bom, gente, estamos no ar, é isso mesmo, estamos no ar. Bom, é o seguinte, agora são 18 horas, 39 minutos, você vai lá na cozinha, pega um copo d'água, põe na frente do rádio, que nós vamos rezar a Ave Maria. É isso? Não. Nós vamos rezar a Ave Maria? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir as três Marias aqui. Vocês vão fazer... As três são religiosas? Não, como é que é? Eu sou. Você é católica? Católica. Católica. Católica também? Perfeito. As três Marias vão fazer aqui uma Ave Maria em voz alta. Você bota o copo de água na frente. Olha lá, vamos lá. Botou o copo. Vamos lá, começa as três. Um, dois, três e já. Vai lá. Vai. Ah, você tá brincando. Tô falando sério. Vamos rezar, gente. É. Vamos rezar aqui. Aquela oração que você trouxe aquele dia. Qual que era? Eu não quero rezar. Vocês não sabem. Ave Maria é às 6, às 18 horas. Não, então, mas a gente tá atrasado. Já acabou. Eu entro em contato aqui com ela. O pessoal já bebeu a água. Não, já passou. Isso. Já passou. Perdeu três. Vamos lá. Vocês não querem rezar uma Ave Maria no meu programa pra benzer, porque minha avó mandava colocar 6 horas o copo, depois seis você dava. Horas. Você dava 3 copinhos. Não, aqui tá atrasado, aqui o relógio é 18 horas. Mas que sacanagem. Mas dá pra tirar um pouco esse clima, tá muito sério o programa pro meu gosto. Mas é o seguinte, agora vamos lá. Já que nós brincamos com essa coisa de ser prefeito, o dia teve a Judite aqui da Tema, né? No programa. Aliás, Judite, um beijo pra você, porque eu sei que você ouve todos os programas. E eu respondi aquela sua pergunta, inclusive em off e tal, aqui, mas enfim. E eu perguntei para a Judite o seguinte: se você fosse prefeita da cidade de São Carlos, o que que você investiria mais? No que você investiria mais? Aberto, para as três. Quem quer começar? Eu quero. Vai. Ah, é que assim, na verdade é bem legal assim que no balcão da farmácia eu atendo tudo o que é classe, né? Então eu escuto e eu sei o que o pessoal tá reclamando, né? E o que mais reclama pra mim realmente é da saúde, do atendimento nos postos, no hospital, e questão de exames, atraso, até mesmo fornecimento de medicamento. Eu sei que às vezes a questão é mais burocrática do que realmente fornecer o serviço, né? Mas eu acho que eu ia tentar isso, né? Ainda mais agora, São Carlos tem uma linha direta, né? Com Anvisa... Como que funciona isso? Ministério... Não, assim, tem muito São Carlense em Brasília, né? Então, eu acho que isso facilita os contatos para conseguir trazer melhorias, trazer verbas para a cidade. Já tinha, né, do próprio deputado Lobo Neto, já estava quantos anos lá em Brasília. Então, eu acho assim, que tem mais São Carlinhos lá que pode estar ajudando a cidade nisso. Assim, eu sei que muita coisa está sendo feita, mas... Ainda... Sempre vai precisar, né? Toda campanha política você pode dizer: eu vou melhorar a saúde, a educação que vai sempre estar precisando, né? E eu acho que se fosse eu, investiria nisso. Na saúde é a pauta fundamental. Não sei como, né? Mas acho que eu ia tentar priorizar a questão de atendimento, de não precisar de ter demora, de chegar no lugar. Não é aqui que você tem que ser atendido, você tem que pegar teu carro, vai no outro lugar para ser atendido. Engraçado, porque a gente está num momento de uma integração de rede, que não tem muito sentido isso, né? Não, mas assim, flui, mas eu acho que tem épocas que... Trava. E que eu acho que deve ser a questão burocrática. Tem a hora que trava, assim... Que tipo de doença mais pega, hein, Suzana? Você que lida especificamente. Não, eu acho que o maior problema é o paciente de uso contínuo, né? Que é isso? São os cardiologistas, cardiopatas, os diabéticos. Então, eles também têm um problema que eles têm que ir frequentemente, né? Muito bem. E às vezes perde de marcar a consulta, depois só tem daqui a 3 meses. Aí tem os dois lados, né? Então, tá. Enquanto a Vânia e... A Mila não tomaram posse ainda, né, como prefeita, eu vou ler um comentário aqui do Jefferson, que é o seguinte: o importante é ter saúde, isso é importante. Agora, a moda, o peso ideal são questões que levam à perda da identidade e da liberdade. Bem, vou sair do Facebook e parar de encher o saco. Um beijo pra você. Mas enfim, o importante é ter saúde, isso é importante. Agora, a moda, o peso ideal são questões que levam à perda da identidade e da liberdade. Depois, se alguém quiser comentar, a gente volta então para esse comentário do Jefferson, né? Mas agora, acabou de tomar posse da prefeitura, do passo municipal aqui, a dona Vânia Carvalho. O que, que a senhora vai fazer? A senhora vai melhorar o quê? Então, quanto tempo você falou? Tá 3 anos na cidade, é isso? 7. Sete. E aí? Eu também acho que é na área de saúde. Tá. E o que especificamente? O que, que você acha que precisa ser feito? Enfim. É como a Suzana falou, é postos, é atendimento a pessoas carentes, que a dificuldade que eles têm da demora, você entendeu? Do atendimento, a pessoa está precisando naquele momento e é muito difícil. Muito bem. Eu acho que é por aí também. A saúde é a pauta principal para a dona Vânia. E para a dona Mila, o que, que rola? Então, eu acho, óbvio, não tem como discordar, né? A questão da saúde. A questão da saúde, agora tem também a história da educação, né, Elvio? A gente vive num país em que a gente precisa investir muito nisso. Então, quer dizer, se eu fosse prefeita, eu gostaria, assim, além disso que para mim é básico e não tem como não ser prioridade, agora se eu fosse prefeita, eu gostaria muito, muito, muito de investir nas áreas públicas. E, sabe, devolver, assim, principalmente nos bairros carentes, assim, da cidade. Os bairros que precisam mesmo. Que tem área, você vê que tem área pública, mas é uma área completamente descuidada, esquecida. E eu acho que, assim, a partir do momento que você dá a condição, porque, por exemplo, tem uma classe que tem lá como usar o um clube particular, enfim. Agora tem outra que não, entendeu? É desprovida. Então, é uma cidade que parque que São Carlos tem? Parque... São Carlos tem a USP e a Federal. Então, a gente usa aqui os campi como parques. Como parque. Mas, e que parque que a gente tem disponível na cidade? Nenhum. Então, eu acho que, assim, eu faria uma política de melhoria, por exemplo, usar Marginal como parque linear, investir nos bairros da cidade de Araci, todas essas coisas para você, assim, sabe, melhorar, inclusive, sabe, condição de vida, condição de autoestima mesmo das pessoas. Sabe quando você descobre que não tem parque na cidade? Quando você tem filho novo. Então, tem praça e tudo mais, mas cadê o parque, entendeu? Você vai andar na Marginal, puxa, por que lá não é um belo parque linear, entendeu? O parque linear é um parque que... Exatamente isso, parque linear, que vai ao longo de um rio, não sei o que lá. Então, quer dizer, a gente tem essas marginais sendo abertas, não sei lá, há tão pouco tempo. E por que ninguém investiu nisso, assim, massivamente, entendeu? Eu já vi vários projetos, assim, de... projetos de final de curso, que estudavam essa questão. Exatamente, que estudavam essa questão. Exatamente, tese de TGI. E escutem, cadê os parques, entendeu? Então, por exemplo, assim, se você for num bairro carente, se você for passear na cidade de Araci no final de semana, você vai ver uma massa de gente na rua que não tem como aproveitar o seu tempo livre. Até os campinhos de terrão não tem mais, né? Gente, mas pelo amor de Deus, nada é público. A área pública tá detonada. Virou depósito de lixo. Entendeu? Como assim? A gente ali tem uma, perto ali do Baixada Cardinale, ali antigamente tinha um campinho. Então, é uma ação coletiva. Mas não pública. E eu acho que, assim, se você propõe espaços mais interessantes, você consegue mudar várias situações, assim, até, assim, acredito mesmo, até de violência, porque você propõe outros usos para aqueles lugares, entendeu? Muito bem. Marcos, você quer ser prefeito? Não, obrigado. Não, obrigado. Já jantou? Você quer ser prefeito, Felipe? Não. Não também. Bom, beleza. Eu concordo plenamente com vocês, só que eu juntaria tudo isso e botaria numa pauta chamada cultura. Porque eu acho que a educação, a saúde, engloba, a coisa, né? É tudo fundamental. É assim, são tudo braço da cultura. Educação, saúde. Eu me lembro, inclusive, uma discussão com o prefeito, uma época que a gente teve aí, e ele falava assim, se você conseguir convencer os outros departamentos, a obras, não sei o que tal, de que a cultura tem que receber recurso, cara, não deixa falar, como a Mila, por exemplo, está hoje, não deixa falar, porque sai da frente que eu vou embora e assim. De cultura, se tiver informação, tiver acesso, isso que a Mila está falando é fundamental. Cidade não tem esse acesso, entendeu? Cada vez está se fechando mais, é vida das escolas, né? Os muros das escolas, a gente estava comentando aqui outro dia, quer dizer. E as escolas, você vai, tem escola, inclusive, que planta aquele maldito pingo d'ouro, né? Aquele troço que, nossa, aquilo é um concreto verde, né? É um troço que só tem aqui de umas árvores chorão, assim. É tudo super natural, né? É uma coisa naturalíssima. Né? É, coisa lindíssima. Você vê aquelas bolinhas amarelas. Isso não é vida, enfim. Ainda bem que tem seu Ângelo lá, e seu Ângelo faleceu, infelizmente. Seu Ângelo é quem plantou aquele lindo pomar ali na rotatória ali perto da colégio educativo, aquela região ali, ele fez um pomar maravilhoso, aquela rotatória. Infelizmente, aliás, foi quase que não deixaram ele fazer, mas são esse tipo de intervenção. Esse pedaço que tem aqui em cima, gente, é um parque, como chama aquilo ali? Meu Deus do céu! E, enfim, eu perdi agora a cabeça. É um parque bonito que tem aqui para cima, perto de Santa Marta, ali, é um bosque, sei lá o que é aquilo, né? Então são esses espaços que acabam depois, como a cachoeirinha ali também perto do Cardinale, que acabou virando um ponto da moçada fazer outros treinos, né? Enfim, então eu acredito que é cultura mesmo, acho que é cultura, é formação. Eu nem pedi uma opinião, estou dando minha opinião, mas é o seguinte, a gente chegou naquele momento crítico de começar a fazer as despedidas, né? As 2 horas que teve gente. Você está calma agora? Tá tranquilo? Agora estou calma, você está esperando pão de queijo. Exatamente, então. Aliás, é assim, já que você, a Vânia perguntou para mim quanto custava vir no programa, né? Eu vou dizer para ela que é uma tarde com pão de queijo e café. Pode deixar. Vai rolar isso? Vai. Final de com tarde. Com certeza. Já estão convidados, vocês, né? Vocês gostam de pão de queijo? Marco, Felipe, opa, todo mundo? Tá Susana? Todo mundo convidado? Sim, não, um pãozinho de queijo mineiro. Então tá fechado. Muito bom. Esse é o pagamento da sua vinda aqui no Paracatuzu. Eu ia pedir uma camisa. Tá joia. Né? Eu pedi uma camisa, porque, gente, é impressionante. Como que vocês não se preocupam em fazer camisa para homem, né? A gente vai comprar, só tem aquelas coisas caretas, sabe? Aquelas coisas... Parece que todo homem gosta de... Você viu que eu rabisco as minhas, né, amor? Porque parece que não é sério. Você vê camisa, não tem... Há uma preocupação muito forte com a coisa. Eu vejo esses meninos, às vezes, quando eles estão elegantes, eles estão com umas camisas meio mal desenhadas, né? Umas coisas que assim, fala, meu Deus, não é isso. O braço é curto pra mim. O quê? Pra mim, as camisas sempre ficam o braço muito curto. Não, é estranho. Parece que o homem não gosta de moda. Então, uma dica, né? Bom, viu? Sabe? Acho que eu vou mudar. Camisa pra homem, sabe uma coisa assim? Camisa eu vou pra homem deixar de tem. Fazer pra mulher. Pra mulher fazer só pra homem. Acho que vai ser mais fácil. Mas não sei. Não sei se é mais fácil. Tem uns homens hoje tão difíceis, né? Cabeleireiro, não sei o quê. Os caras vão fazer a unha, cutícula, os olhos, os pés. Mas eu tô brincando. Essa questão da camisa, realmente, a camisa é sempre pensada pro homem industrialmente, diferente do que é pra mulher, né? E eu, quando eu vi a tua loja a primeira vez, eu já falei, epa, aí eu vou encontrar umas camisas diferentes. Para os homens. Sabe aquela coisa meio mineira, assim? Eu camisas, vou pensar nisso. Tá bom. Querida, com carinho. Então, com certeza. Gostaria, muito obrigado pela tua participação, né? Espero que agradeço. E quando você inaugura a loja? Daqui uma semana. Uma semana, ou seja... Lá pro dia... Não tem o dia fechado ainda. Não, ainda certinho não. Primeira semana de abril. Primeira semana de abril, então fica onde a tua loja? Rua São Sebastião, 1544. Eu vi que você tem com costureira, essa coisa toda, mas você já vai vender a roupa pronta. Você não pronta, vai fazer roupa ela pronta. Não, tá. Você vai já estar com... Se a pessoa quiser um tipo de uma roupa, procurar você, não. Sim, como é que funciona? Faço assim também. Eu já tenho por clientes. Por encomenda, como a gente fazia antigamente. Ia lá na Ana do Gregório, a Ana tirava medida dos braços, pra não ficar querendo. Pô, tá mesmo o tamanho do braço do Felipe, né? Começa aqui e vai terminar em Baté, né? Ele cutuca lá, enfim. Então, onde fica? São Sebastião? São Sebastião, 1544. Entre? Entre Riachuelo e Aquidaban. Muito bem. Acho que, se eu não me engano, é no quarteirão que fica a Praça 15 também, né? Logo depois, acho que é. Mas na mesma altura da Praça 15. Muito bem. Obrigado pela tua participação. Obrigada. Estamos aguardando o convite do Café com Pão de Queijo. Tá. Pode deixar. Muito bem. Suzana. Obrigada. Obrigado, querida. Suzana, e aí? Suas despedidas dessa vez, né? Porque agora a gente vai se encontrar. Não, eu quero voltar mais. Por favor. Um monte de coisa que eu não falei. Então, por favor. Então, você já está convocada. Aliás, podia até propor uma apresentando um programa de saúde, que você sabe que você pode propor o programa, né? Não sei se você sabe. Tá de saúde. Opa. É, de saúde que eu estou sacaneando, é. Nossa, mas saúde é na dimensão grossa. Vai lá, e aí? Não, eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito contente de vir aqui. Essas duas pessoas que eu já conheci, assim. Aliás, quem fez a pauta foi você, né? Eu cheguei lá no balcão e falei assim, Suzana, não, ela falou, não, é fulana, Beltrana. É assim que Eu gostei, acho que é bem legal. E eu acho que é importante ter esse canal para mostrar pro pessoal de São Carlos, não só de São Carlos, mas quem tá ouvindo São Carlos, né? Saber tudo que a gente tem aqui e tá fazendo aqui, né? Muito bem. Não só da gente, dos meninos também, né? E eu tô aguardando a presença da Mariana, né? Da Mariana Escrivão. Tô aguardando a presença da Keila, que tem o Mais um K ali do teu lado. Que a Keila, aliás, já ameaçou de vir umas 400 vezes no programa. Nunca ela aparece. Aliás, eu vou ligar pro Gustavo pra ver o que que tá acontecendo. Enfim, deixa a menina vir. Me tô brincando. Mas, enfim. E aí, quando que a gente vai conseguir fazer esse encontro para nós discutirmos a cidade, a moda e os transeuntes, que era esse o tema do nosso programa, e para ser um programa especial do Paracatu Zoom na cidade, né? Nós precisamos escolher um lugar onde nós vamos fazer, inclusive quero ver se trago o Gesiel Moraes, que estudou comigo e virou o cara do Fashion Week, acertei? Tá certo, Marco, a minha pronúncia? Eu estou aprendendo inglês, Marco? Muito bem. E aí, então podemos fazer, vamos fazer isso. Vamos sim. A gente envolve o pessoal do Alto da Cidade lá, né? Muito bem. E como que faz para entrar em contato com vocês do Alto da Cidade? Ah, pode falar na CISC, né? Não sei o telefone aqui, mas lá a Samara, que está coordenando o grupo, né? Samara? É, da Associação Comercial. Convida ela para vir, um programa, uma quarta-feira. Uhum. No próximo é sobre educação, é dia 6 o próximo, né? Uhum. Um desses ela vir contar um pouco para nós. É, e o grupo tem 4 coordenadores, né? Então, os coordenadores também, um que cuida de finanças, outro de marketing, outro da parte política e outro administrativo. Então, os coordenadores também, ó, até mesmo algum dos lojistas que é líder lá nos eventos, pode estar vindo aqui para conversar. Muito bem. Então, já fiquem preparados que em maio nós vamos estar anunciando aí nosso encontro sobre a cidade, pensando a partir da arquitetura, da moda e dos transeuntes também. A gente sempre fala da moda, não sei o que, mas tem que começar a pensar no transeunte também. Mila, minha querida Mila Rissetti, que aliás, nós não tocamos aqui, ela falou pra mim, você não vai falar sobre o Instituto de Arquitetos do Brasil, que você é da seção São Carlense. Porque ela virou e falou assim, nós não vamos dar tempo. Mas por quê? Não toquei no assunto. A Mila é coordenadora cultural, é isso? Do Instituto? Eu sou... Ela tá brava comigo. Eu devo ter queimado o filme dela. Bom, mas você falou, não faz. Eu esqueci, né? Meu cargo. Você esqueceu, você é coordenadora de cultura. Não é, Eu sou. Como é que é? Substituta. Não foi só eu. Não fui só eu que tomei sulfur nessa roda. Faz parte. Substituta. Bom, enfim, aí você tá também no Instituto de Arquitetos do Brasil, que com certeza. Então, isso mesmo. Eu até tinha pensado a gente fazer nessa. É isso mesmo, participo. Inclusive, o pessoal deve estar. Deve estar reunido hoje. Também sou. Nesse momento, inclusive. O Paulo veio aqui já. O Paulo já veio aqui, é o nosso presidente lá do Instituto de Arquitetos. Aqui nós somos o núcleo de São Carlos, que eu também fiz questão de participar, porque eu acho que em conjunto a gente consegue mais coisa, né? Bom, então vamos juntar essa cidade alta, Instituto de Arquitetos. Cidade alta. Tem alguma cidade que tem essa chamada, cidade alta. Cidade alta, Salvador, exatamente. Tá vendo que eu não tô tão ruim assim, seu cara? Não vou falar que sou bem subjetivo. Mas muito obrigada, eu fiquei meio receosa, mas eu acho que eu gostei do microfone. Você achou, Marco? E agora que eu já tô mais livre, eu quero mandar um beijo pro Lourenço, meu filho. Lourenço, eu quero mandar um beijo pro André. O Lourenço tá com 9 anos. E o André tá onde nesse momento? André deve estar ouvindo a gente. Lá na fazenda, como chama lá? Não é fazenda, é fazenda, né? Não, não é. É a fazenda São José. São José. É, mas deve estar na casa dele agora. Tudo bem, um beijo. Mas não então, na fazenda, lá na casa André, dele. Um beijo. Pro Lourenço. É isso. Tá? E você não quer mandar beijo pra ninguém, Fábio? Vamos ver. Beijo pro pai, pra mãe e pra Xuxa. As minhas filhas, pras amigas, pra muito todos bem. Que estão nos assistindo. Nos assistindo e nos ouvindo, né? É, nos aliás, ouvindo, assim, não, deveriam estar nos assistindo, porque esqueci ouvindo. De ligar o webcam aqui. Olá. E aí, quer mandar beijo? Aliás, sua filhota deve estar muito... Outro dia eu vi ela já toda postura de bailarina profissional. Está com 14 legal, anos, gostei já está da postura dela. No meu tamanho, quase. Não, e muito legal a postura delas. Eu vi elas ali meio tomando um café, conversando sobre dança já, profissionalmente. Eu achei legal, muito bem. Fernanda. Isso. Manda um beijo. Isso. Fernanda, tem mais. O Luiz Felipe. O Luiz Felipe, que eu não vejo há muito tempo. Luiz Felipe está em São Paulo já. Um beijo, tá? Tem mais um recado aqui, que é para ler para vocês. Ah, o Vitor, por favor. É, agora eu perdi aqui. É, o Vitor, o que que é? É, rapaz, uma exposição. Acabou. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós acabamos. O Bicho, ele quer que divulgue uma exposição chamada Zonas Lineares, no Sesc, parceria do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, não, do Instituto... IAB. É? Não, aqui está IAU. Não, é IAU. IAU. Instituto de Arquitetura e Urbanismo, é isso? Isso. Da USP, hoje, às 20 horas, lá na, no Sesc. Então, desculpe, Vitor, aqui da má informação, que o Elvio está caindo a lente do óculos desde o começo do programa e está difícil de ler. Gente, quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado, tá? Obrigada. Foi do fundo do coração, adorei, tá? Estamos aguardando o café. Vamos articular essa coisa aí da Alto da Cidade e o Instituto, vamos fazer junto, vamos. Né? E Paracatu junto a gente vai fazer aqui, pelo programa, e a gente convidar. Então, em maio, a gente vem fazer esse programa. Eu quero pedir desculpas de um monte de gente que mandou recado, que na verdade eu esqueci desses recados, mas eu quero dizer o seguinte, acabou há algum tempo, o Marco já começou a mudar a série, então, tudo bem, aqui a gente entende. Gente, voltamos quarta-feira com... novamente a pauta do Plano Nacional da Educação, com dois professores aqui do Instituto de Educação, o Instituto fala, a Faculdade de Educação aqui da UFSCar, e dia 16, já coloque na agenda, um sábado, ainda nós não definimos o lugar, estaremos contando, que estaremos é ótimo, né? Parece aquelas coisas de telemarketing. Bom, a gente vai estar com os deputados da comissão da Câmara Federal e vai estar com alguns secretários de culturas e tudo mais, discutindo o Plano Nacional da Educação aqui em São Carlos e no Brasil. No dia 16, depois a gente passa o lugar. Um grande beijo, voltamos na quarta-feira. Tchau! Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.